possa estudar. É uma plataforma assíncrona, não temos aula ao vivo, então fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O aluno vai lá e estuda a hora que ele quiser, o tempo que ele quiser. Mário, e sem a aula ao vivo, a gente fica com a dúvida aqui. Não tem aula ao vivo. Como que o cara faz para ouvir e falar? Tá, muito bem. A grande sacada é hoje, a tecnologia, ela é fantástica. Então, nós temos dentro dessa plataforma módulos de inteligência artificial, onde ele vai conversando com o aluno e ele vai identificar o atual nível de proficiência desse aluno. A partir daquele momento, a plataforma customiza o curso para ele e vai trabalhar nele essas habilidades cognitivas do ouvir e falar. A plataforma vai solicitar que ele repita muitas frases e vai ajudá-lo fazendo as correções das pronúncias através do módulo de reconhecimento de voz. Cara, sensacional! Pô, Mário, é por isso que você falou no começo, então, que é uma empresa de tecnologia, né? Sim. Ele identifica a voz do aluno e se a pronúncia tá correta, é isso? Exatamente, exatamente isso. Caramba! O bacana, você também tocou num assunto muito interessante. Você falou de Netflix, e hoje a gente tem centenas, milhares de jovens brasileiros aprendendo inglês com o YouTube. Lógico, com os streamings de vídeo, com música também, isso é muito bom. O nosso cérebro humano, para que ele consiga adquirir, consiga reter uma segunda língua, a gente precisa estar exposta a essa segunda língua pelo menos 30 minutos por dia durante 30 meses. Essa é mais ou menos a matemática que os neurocientistas dizem e como o nosso cérebro funciona. Nós precisaríamos de uma carga horária de mais ou menos 450 horas expondo o nosso cérebro, o nosso ouvido, a outra língua, para que a gente possa reter esse vocabulário e ter a compreensão da mesma. Por isso que se recomenda um estudo de meia horinha por dia. Esse é um dos grandes segredos da diferença da metodologia da sala de aula. Porque quando você se matricula na escola de idioma, você vai duas vezes por semana, fica uma hora e meia dentro da sala de aula, mas e os outros cinco dias da semana, o seu cérebro parou de ouvir a língua inglesa. Quando você volta na outra semana, seu cérebro já esqueceu a aula passada. Esse é um desafio. Realmente. Então, assim, vocês não vendem só a aula de inglês. É toda uma metodologia, né, bacana, bem mais moderna, né? Sim, é uma metodologia desenvolvida realmente por cientistas. Até tem uma outra curiosidade fantástica. Por exemplo, por que que eu tive a ideia de trazer isso para cá? Ou, enfim, esta metodologia, ESL, ela se tornou uma matéria na qual ela é obrigatória para todos os alunos imigrantes que se matriculam em escolas públicas norte-americanas e que não tenham tido a língua inglesa como língua materna. No primeiro ano, todo aluno da grade curricular do primeiro ao 12º ano, ele tem que fazer a matéria de ESL. Por quê? Porque essa matéria acelera a proficiência da língua inglesa para aquele aluno, para que ele possa compreender melhor as outras aulas do dia inteiro dele da escola, que vão ser todas ministradas em inglês. Pô, sensacional, Mário. Quero até lembrar os ouvintes que nós vamos deixar os links da GLED na descrição do programa para quem quiser conhecer mais aí. Mas agora eu quero puxar um momento aqui. Um momento, você falou que é interessante o cara consumir coisas em inglês, né? Consumir música, inclusive. Nós temos algumas músicas para trazer para você, para você avaliar o nível de inglês dela. Aqui. Boa, boa. Eu vou tocar uma aqui. Certamente o ouvinte e o Mário também vão reconhecer. E espero que você possa avaliar aí qual o nível de inglês que esse cidadão tem. Quero ver traduzir agora. Olha, o que fica... Olha só, ele se fez entender, não é verdade? Pelo menos ele é um fã de rock and roll, fã do Guns N' Roses, e tá aí, nota 10 pro rapaz. Ele tava se divertindo. Boa, poxa, boa. Vida. Isso aí, um forte abraço nosso querido Molejão, pro Anderson do Molejo, que cantou essa música aí, que tem feito aí excelentes lives com Guns N' Roses e tal. Vá lá aprender inglês nas lives do Molejo, que eu tenho certeza que você vai se arrepender. Eu vou colocar aqui agora um artista um pouco mais desconhecido, mas não menos talentoso, que é o nosso querido Gleif Brawley. Será que é assim que fala, Klaus? Tem que ver se a pronúncia nos Estados Unidos é essa, né, Caio? Exatamente. Gleif Brawley. Também mandando um cover maravilhoso aqui, vou colocar pra vocês. We don't need no education. We don't need no voice control. Tá bom já também, o né? O gênero musical é que tá muito bem escolhido, hein? Pink Floyd, que bonita homenagem. Exatamente. É óbvio que... muito bem interpretado em voz e teclado pelo Gleif Brawley aí nessa faixa. Eu achei, pelo menos, a pronúncia dele melhor que a do Molejão. Eu achei mais fiel a pronúncia correta. Sim, realmente. Um americano iria entender? Não iria, mas... Não. A tá melodia, parecido. Ele pegou pela melodia, né? Guns, Pink, coisas boas. Vou colocar mais dois aqui, mas os próximos não são músicas, hein? O próximo é o nosso querido, né? Essa aqui todo mundo clássica. Já viu, obviamente. Mas acho que não dá pra falar de inglês sem falar do nosso querido Joel Santana. E vale aqui destacar o esforço dele em dar a entrevista em inglês. Uhum. Porque tem vários treinadores que vão para outro país e leva ali um tradutor, né? Fala na sua língua nativa e o cara traduz. Ele não. Deu as caras e falou isso aqui. My equipe play very nice. The first time Iraq and Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match, my equipe play in the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Iraq mark in the middle from behind. E another player que have experience. É, que play very good, Steve Pinar. Muito bom, eu gostei do player que have experience. Olha, eu ia falar disso agora. É a melhor parte. Player que have experience. Agora, mas olha, sensacional, né? Ele se fez entender, isso que é o bacana entre a comunicação de línguas. Exato. Né? Veja, ele descreveu a entrada do segundo tempo, a jogada pela esquerda, pela direita, pelo meio, a busca pelo melhor pontuação do jogo para tentar o gol, fez a troca de jogadores. O repórter entendeu. Nós entendemos, o repórter entendeu. É louvável. Eu acho que é por aí também, a gente tem que valorizar o esforço de um senhor de idade que foi para um outro país e se arriscou em outro idioma, né? Sim. E digo mais, depois ele faturou uma campanha da Head & Shoulders, do shampoo anti-caspa, que foram os melhores comerciais de todos os tempos, que era do Very Much Caspa Man, né? Que ele falava, tá de brigation with me! Era muito bom aqueles comerciais, muito bom. Exatamente, muito bom. Grande abraço ao Joel. Justamente um dos erros é até uma coisa natural nossa. O que ocorre? Quando você recebe uma pergunta, inicialmente o nosso cérebro quer... A primeira coisa que ele faz é traduzir para a nossa língua. Então a gente joga para a língua portuguesa, a gente pensa a resposta na língua portuguesa e depois a gente traduz a resposta para a língua inglesa para que a gente possa falar. Olha a complicação, o nó que a gente dá em nós mesmos. É verdade. Uhum. Agora, se você já tem um nível avançadíssimo de inglês, você pode um dia dizer, né, palavras... não sei nem se são palavras, né? Mas enfim, você pode dizer frases como essas aqui que a gente vai ver agora, de um leiloeiro americano, né? O cara leiloa gado. Né? Depois eu quero até que o Mário traduza pra gente esse leilo. Puta, seria sensacional. Vou colocar aqui pra gente ver. Olha o nível de inglês do rapaz. Same good cattle folks, here we go. Same game folks, game control. Olha. Eu quero chegar nesse nível, mano. Era 70 mil e alguma coisa e subindo, hein? Mas esse nível não tem nem português, cara. Como é que fala um negócio rápido assim? Isso aí parece o Eminem, os clipes do Eminem. Verdade. Aliás, eu vou aproveitar e indicar o ouvinte aqui a música Lose Your Enéas, que pegaram a música do Eminem e botaram no discurso em inglês do Dr. Enéas falando rápido. Nem precisou editar a fala do Enéas, só botaram a música nada, em cima. Nada. E combinou. Você tem o Enéas mandando um rap assim, sensacional. Excelente. Depois no final do programa nós vamos pôr por aqui pra tocar. Boa. Não, tem coisas tão bacanas. Você sabe que, na verdade, foi muito bacana o convite de vocês pro podcast. Eu vou confessar, é o primeiro podcast que eu participo. Olha, que legal! É o primeiro. Exclusivo! Não é? Primeiro, fiquei o dia inteiro pensando que roupa que eu ia pôr. Ah, aqui todo mundo grava pelado. É, não foi dito isso pra ele, Cláudio? Eu achei que tinham avisado. Mas, Mário, pô, muito obrigado, cara, por tá a honra aqui de vir no nosso humilde programa, né? No nosso Very Humble Programation aqui do Dois Empregos. Até porque não é a primeira vez que nós recebemos um CEO, né? Porque a Thalita já veio aqui também. É sempre bom receber empresários que têm o bom humor aí de dar atenção pra um programa esculhambado como esse. Não, mas um grande abraço, inclusive, pra Thalita Lombardi, realmente uma grande referência e empreendedora aqui no nosso país. É realmente uma CEO fantástica e está sempre muito antenada em tudo que está acontecendo. E vocês com esse podcast de Dois Empregos, realmente é uma coisa gostosa mesmo, né? De falar sobre a preocupação do brasileiro em trabalhar, a falta do trabalho e a necessidade muitas vezes de exercer dupla jornada, tripla jornada. As mulheres que ainda trabalham, ainda têm a jornada de arrumadeira, de cozinheira, um monte de coisa. Enfim, a vida não tá fácil, né? E hoje em dia fica aquela reflexão: eu estou trabalhando em casa ou agora eu estou morando no meu trabalho? Pois é, Mário. E vou falar pra você, a gente também fica muito feliz de fazer o programa, porque a gente tem recebido histórias de ouvintes aí do Brasil todo com diversas profissões. Manda o cara o porteiro, o cara que trabalha no resgate do SAMU, manda o médico, o dentista, tudo que você imaginar. A gente recebe DMs lá no nosso Instagram, @doisempregos, e é uma felicidade ter contato com isso também, e da gente rir de si mesmo, porque a gente conta aqui as nossas desgraças, recebe dos ouvintes também. Bem, história absurda e tal. E tocar com bom humor que a gente tá precisando hoje em dia, né? Muito. Ainda mais com essa situação toda do home office forçado, né? Sim, sim, sim. Exatamente. A gente tem que rir de si próprio, já é um grande sinal, né? Um bom humor é fundamental para que a gente consiga levar a vida um pouco mais leve hoje em dia. Boa! É isso aí, né, Caião? Perfeito, Klaus. Queria mais uma vez agradecer a presença do Mário aqui, pedir para os ouvintes seguirem a gente lá no Instagram, @doisempregos, e mandem suas histórias. Não precisa ser relacionado com o tema de hoje, nem nada do tipo. Por último, pedir para o Mário deixar o contato dele aí, onde que a gente encontra o Mário, onde que a gente encontra a Gled, e é isso. Um abraço. Obrigadíssimo, Caio. Obrigadíssimo, Klaus. A Gled, a gente colocou Gled, GLED, Edu, o Gled Edu. Esse nominho tá no Insta, tá no Facebook, tá no LinkedIn, no YouTube, então fica fácil de nos achar nas redes sociais, e a gente tá sempre à disposição aí para conversar com todos os novos alunos, curiosos, pessoas que tenham dúvidas, interesses. Fiquem sempre 100% à vontade para nos procurar quando quiserem. Boa, sensacional. Maravilha. Valeu, Mário. Quero lembrar os ouvintes que mandaram histórias para esse programa aqui, que eventualmente não deu tempo de ler. Quando tiver leitura de ouvintes em outros episódios, a gente traz essas histórias também do inglês aí. Chegou muita coisa boa. Hoje a gente já tá curto de tempo. Mas enfim, é isso aí. Obrigado, Mário. Obrigado, Gled. Reforçando o abraço pra Thalita, que agora a empresa da Thalita, né, o Workstars, apadrinhou Dois Empregos. Então também tem link aí na descrição do Workstars. E um abraço pra todos os ouvintes. Até o próximo programa. Vamos de Lose Your Enéas pro final. Nowadays, the mankind is watching, astonished, the extraordinary and unusual worldwide fact that moves daily as in a giant billiard table. Enormous ciphers flying around as bits and bytes at the speed of the light, transferring from one point to another of the planet fabulous fortunes in a true speculative orgy, completely dissociated from reality, without any correspondence with the real reach of our physical world. This so-called conversation. It seems to those not fully aware, and we shall include here sadly the great majority of citizens, that this process is creating a world in which everyone will have access to a higher standard of life with greater social justice. That fact comes to us by the media as a cure-all for the biggest world problems. As a matter of fact, it is necessary to be pointed out that only 2-3% of all those transactions Metrô. Metrô. Rádio Metrô. Essa é a Rádio Metrô. Metrô. Rádio Metrô. Cada vez melhor. Rádio. Rádio. Metrô. Metrô. Rádio Metrô. O tempo todo com você. Não preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos e eu estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio. Olá, Klaus, olá, ouvintes. Vamos para mais um episódio hoje daqueles que eu gosto, aqueles episódios com histórias de ouvintes, né, Klaus? É isso aí, Caio. Eu sempre esqueço de me apresentar na vinheta, né, que meu nome é Klaus Ares, mas acho que a galera já sabe. Hoje a gente vai realmente fazer um programa do povo, do jeito que você gosta, Caio. Exatamente. Aquele programa estilo Márcio Canuto, né? Devia dar nome pra esse quadro, inclusive. É, acho uma boa, acho uma boa. Que, inclusive, eu vi o novo apelido do Márcio Canuto. Aliás, se for um velho apelido, me desculpe, eu tô por fora, mas o novo apelido do Márcio Canuto é o Caps Lock Humano. Eu achei sensacional. Sim, muito bom, porque 100% do tempo parece que ele tá à beira de um derrame, né? Sempre ali gritando muito forte, com muita veia no pescoço. Exatamente, o batimento cardíaco lá no alto. Morreu! Antes de começar a ler as histórias, quero agradecer aos nossos ouvintes que contribuem lá no PicPay, né? Nós temos aí a Gabriela Teixeira, o Jaisso Guilherme e tem também o plano executivo, né, Caio? Exatamente, que ganha o nosso querido beijo na boca por áudio. Sedução. Pra ele, Felipe Moeller, ele que eu falei o nome errado no último programa. Eu achei que fosse aí um nome mais alemão, lembrei do Miller, grande atacante alemão, achei que fosse Felipe Miller, mas não, é Felipe Moeller. Um beijo Moeller. Na boca pra você, também pra Ellen Caldas, o Vitor Akira e o Matheus Melo. Boa! E na ala camarotizada das assinaturas, nós temos aqui o casal Vitor e Bia Martins Rosa, o Rafael Prema e o Rafael Vitor de Almeida, que ganham nossa festa, fogos, champanhe, qualquer efeito sonoro que o Silas quiser pôr. Os reis do camarote. Pode pôr som da air fryer, pode pôr o que você quiser. Isso. Ai, ai, e por fim eles, o casal sensação, eles, os malucos. O plano você é louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Débora Diniz e Tom Guimarães de Almeida, eles que carregam esse programa nas costas. Um grande abraço, um grande beijo pros dois. Boa, grande Tom, que agora tem me ajudado, inclusive, virou um colega de trabalho. Um abraço pra você, Tom. Boa, Tom. Estou no aguardo das histórias falando mal do chefe, então, hein? Olha só, mas eu não sou chefe dele. O cara tá quebrando altos galhos pra mim aí. Ah, então pode ser falando mal do companheiro de trabalho, então. Tudo bem. Isso, aí sim. E bora pra pauta, né, Caião? Bora pra pauta. Posso ler a primeira aqui então, Klaus? Pode ler, inclusive é um cara familiar aí, Caio. Verdade, ó, aqui ó, Felipe Moeller, ele de novo. Vamos à primeira história dele aqui, uma história curtinha. Ele diz o seguinte, Klaus: trabalhei com compras, era terceirizado e a empresa do cliente ficava em outro estado. Foi solicitado compra de carnes e pães para uma festa. E como um bom gauchinho, pão francês aqui é cacetinho. É, rapaz, já sei onde é que vai dar. Liguei para uma padaria e solicitei entrega de tantos cacetinhos na empresa. O padeiro me perguntou como é que é e desligou na minha cara. Contei pro meu colega e ele riu da minha cara. Rapaz, esse acho que é um problema que o gaúcho enfrenta em todos os outros estados, né, Cláudio? Sim, cara, esse negócio de chamar pão de cacetinho pra gente é muito estranho. Muito. Você passa a vida inteira sem ouvir. Eu acho que eu fui descobrir isso, eu já tinha uns 19 anos, que eu fui descobrir que alguém chamava pão de cacetinho. Ah, com certeza. E aí, cara, assim, pego na surpresa, o cara acha que é trote. Isso me lembra, inclusive, aquela saudosa propaganda da panificadora Alfa. Que eu amo a propaganda, que ela é linda do começo ao fim. É. Tem ali as crianças falando dos doces. Ah, é bolo de abacaxi, de dar água na boca. Será que pode colocar um trecho aqui, Cláudio? Com certeza, com não, certeza vamos... vai pôr. Silas, coloca então, porque se o ouvinte não viu, tem que ver. Aquele pão quentinho. Chega a manteiga derrete. Porque a propaganda tem essa escalada maravilhosa que você pensa, não vai ficar pior, né? Tá, beleza, já apareceu as crianças no chroma key tosco, o doce voador, não sei o quê. Você fala, não vai ficar pior. Aí, a pérola do último segundo, propaganda de Natal, né? A criança vira... E você, Papai Noel, gosta mais do quê? Ho, ho, ho. Do cacetinho. E termina. Então, cara, é a cereja no bolo, assim, cara. Um negócio incrível. Excelente. E a panificadora Alfa fica no Rio Grande do Sul, Klaus? Você que é um grande fã? Boa pergunta, hein? Porque na minha cabeça é só lá que chamam de cacetinho, né? Mas não sei, posso estar enganado. Aliás, muito provavelmente estou, né? Fica em Santa Catarina. Ah, então, tá vendo? Santa Catarina também chama pão de cacetinho, Klaus. Uau, um forte abraço aí pro pessoal do cacetinho aí. Mas essa aí é piada pronta, né? Piada pronta. Porque aqui, pra gente aqui, bom, no estado de São Paulo pelo menos, cacete sempre tem uma conotação diferenciada. Ou é um palavrão que você xinga quando você chuta o dedinho na quina do móvel, ou você tá se referindo ao órgão pênis. Ao órgão pênis. Não adianta, você gaúcho que vier pra cá, por exemplo, o curitibano que chama a salsicha divina, sim, tudo bem, você só tá chamando do negócio, ninguém vai entender do que você tá falando. Agora, você chamar o pão de cacetinho, você vai ser zoado, não tem como. Um beijo pra Letícia do MoídaCast, que passou vergonha no cinema assistindo o filme Festa da Vina. Por quê? Porque o filme Festa da Salsicha, né? Lá em Curitiba, tá. E que é um filme muito constrangedor. Nunca assista com ninguém. Não, né? Nunca nem ouvi falar. É um desenho animado sobre uma salsicha, né? Por isso chama Festa de Salsicha. E que é apaixonado por uma cacetinha. Só que são piadas. Não é um filme pra criança. É desenho animado, tá? Mas são piadas sexuais do começo ao fim envolvendo salsicha. Então é muito constrangedor. Você achar que você pode... Que é igual filme. Estamos pela Rádio Vaticano. Espera aí. Pablo, a gente não tá no ar não, bicho. Tá sim. Ah, eu acho que é o RDS que tá com problema. RDS tá com defeito. RDS. Peraí. Agora vê se não tá o... Gente, eu acho que agora a gente tá no ar. Enfim, boa noite pra sair de casa, do Salvador. Vou dar porra de boa noite de novo, não. É, Fernando Noronha, boa noite pra você. Boa noite, tá nos aí. Boa noite. Posso falar boa noite? Pode, alguém pediu? Beleza, é que falaram bem na hora que eu ia falar. Mas enfim, boa noite, galera. Salvador no metrô no ar. Eu tô me perdendo com o meu próprio retorno, mas é isso aí, galera. Boa noite, Ronald, Pablo, Ianzinho, Gatuno, aquele abraço. Então, o Aue aí é o Oi. Poético. É, Pablo, boa noite pra você. Boa noite a todos aqui na Rádio Metrô. Aqui, né, galera? Aqui na Rádio Metrô. E vamos lembrar daquela frase, né, pessoal? É isso aí. Olha, galera, boa noite. Quase que eu derrubo o telefone no chão. Cara, eu fui imitar o Gatuna, quase que deixou o telefone cair no chão de cara. Boa. É, eu vou usar Coca-Cola agindo. Tá ficando lesado igual o Gatuna também. Começou essa putaria aí. O Lucas Corrêa entrou aqui no estúdio. Não, eu vou dizer o seguinte, a gente acho que não tava no ar, agora enfim estamos no ar, graças a Deus, boa noite pra você de casa. Ah, mas na gravação tá a nossa fala, nossa falação. Caso esse programa seja reprisado e está sendo gravado, tá lá no começo, ó. Nosso começo. Mas olá, então. Que é isso, rapaz. Mas então, gente, vamos lá com o Sabadão. Como eu falei, duas semanas fora do ar, estamos de volta. Eu tava doente com problemas, mas estamos de volta. Tá certo? E hoje nós vamos debater temas muito sérios que a sociedade não pode dormir sem saber. Temas que metem medo no capeta diabo. Capeta diabo tá com medo. E olha só quem está aqui com a gente, Ronald. Nosso querido, falou nosso advogado, né? Lucas Correia. Boa noite, Lucas Correia. Veio de penetra. Tá bom? Fale aí, meu querido. Que eu não tenho tempo, não. Alô, Lucas. É, a grosseria do homem. O cara convidado, entra de convidado, se autoconvida e o cara ainda acha um. Aê, Lucas Abril. Ai, Gabriel, todo mundo aí. É isso aí, meu querido. Boa noite. Boa noite. Está no ar. É isso aí, gente. Sempre no oferecimento de Casas da Banha, não brincadeira. Estamos no oferecimento de IJS Publicidade e URAF Eletrônica. E você também pode ser um patrocinador. Seja um tijolinho nessa obra hoje. Olha, esquerda, a Rádio Metró. Tem um Pix, contato.radiometró.com e Live Pix. livepix.gg/radiometró. Ajude essa obra, tá certo? E isso aí, isso aí. Se quiser anunciar na Rádio Metró, contato.radiometró@gmail.com. Um dia nós vamos fazer o nosso Media Kit, mas vai sair do papel um dia. Sem dúvida, amanhã de manhã às 3h47. Mas eu digo pra você ir de casa. E se você quiser pedir esse programa, ajudar essa obra, é o programa 5527. Você liga pra nossa central. Exatamente. A Margarete da central está lá, né? Não é um robô. É uma moça muito educada que vai. Uma moça muito educada. Moça bonita, educada, que vai lhe tratar bem, como diz o grupo Franley. Não trata mal o Gatuno quando ele liga pra ela lá pedindo programa. Mas isso aí é o Gatuno. Você vai receber na sua casa um VHS. E aí, Rony, você já ligou pro Dr. Bactéria da Sonoquality? Não, eu só disse que ligar lá pra Sonoquality, o Dr. Bactéria atende. Alô, vocês estão me ouvindo? A Margarete, que vive numa kitnet, come espaguete e faz o quê? Que é isso, que... rapaz? Ela... Que é isso, rapaz? Ela anda de chevette, é isso aí. Ela é basquete, pô. E assiste a boca da Ivete. Credo. Oi, amanhã, hein? Oi, aí. Oi, quanto a Globo te pagou pra fazer esse merchandise? Não, nada, por incrível que pareça. E Roberto Marinho, traficante, lhe pagou. Ah, nada. Tá vendo? Ele só, concessão, ele só me deu a concessão aqui dos 89,5 de Pionon, que tá embargado. Ou está lá no Missouri Branco. Tá vendo que homem, o Ian José Silva, um homem tão correto, vai se envolver com um traficante com o Roberto Marinho. Não, o pior é que eu soltei no endividado o Roberto Marinho traficante, mas aí eu lembrei que meu problema passa em certas áreas complicadas, então eu coloquei muito mais cima. Aí com o Sabadão, mas porra de endividado, não fala desse quadro não, não quero nem saber. Ah, tá, não. Volta. É brincadeira, hein, é brincadeira. Mas o que você vai fazer? É pegadinha, mano. Vem dessa forró. Vamos tocar essa música hoje, vem dessa forró. Daqui a pouco vamos mandar pro Pablo o link pra ele baixar. O novo sucesso do TikTok, o comediante Bruno Baia, que conta anedotas e faz uma cara de cu no final do vídeo. Sensacional. Vamos falar também do caso da Siqueira e do Ed Polo. Pra quem não viu, o Ed Polo... Gol! De quem? Terceiro gol do Arsenal contra o Chelsea. 3-0 na Flórida Cup. Mas então... E o que vai fazer com isso? Uai, se você não quer escutar o resultado, você bota essa aposta aí. Cavalo... Não, mas então, o Ed Polo foi, né? Falar tal do jogador do Palmeiras no Alerta Nacional, dar uma ensaboada e o Siqueira. No começo da sua fala ele tinha razão, até que ele mandou o cara ir a merda e tirou o cara do ar. Pra você ver. Comportamento boçal antiético, vagabundo. Porque o Siqueira Júnior, eu vou dizer que é um vagabundo. É um canalha. Eu defendi ele e não defendo mais. Porque um cara se prestar um papel como esse, cara, ou de moleque. De moleque. O cara tem mais de 30 anos de profissão e acha que tá com o rei na barriga e vai tirar o cara do ar e mandar a merda e mandar o cara calar a boca lá. Não, ele tem que respeitar. A pessoa quer respeito. Quando a pessoa quer respeito, a pessoa quer o respeito, ela tem que se dar o respeito. E o Siqueira não se deu o respeito. Perdeu a razão. O Ed Paulo errou e eu não tô dizendo que ele acertou aqui. Ele foi errado. Mas o Siqueira não deixou nem o cara terminar de falar e mandou o cara ir a merda e tirou do ar. Coisa de vagabundo, coisa de canalha. Coisa de safado. Esse aí já foi embora, já pediu demissão. Eu digo isso aqui e olha que eu sempre fui um defensor do Siqueira. Um dos poucos defensores do Siqueira, gente. Desde as polêmicas e tudo mais. Mas dessa vez eu não passo pano, não. Isso foi coisa de gente antiprofissional, cara. Inclusive, será que alguém consegue botar no ar aqui esse trecho, hein? Eu acho que tá no YouTube. Eu vou botar aqui no bot. Opa, não tá com o volume do bot. Você de casa, você vai ficar indignado com as palavras aí de casa. Você de casa vai ficar indignado com o tamanho. Primeiro você vai se indignar com o comentário da Ed Polo e depois você vai se indignar com a postura do Siqueira. Eu tô indignado, Brasil! Tchaki, tchaki, tchaki, tchaki. Meu Deus. Meu Deus, olha o que o cara vem lembrar. No momento sério. Que porcaria. Tá no ponto aqui, tá no ponto. Vai, porque agora. Sai de casa, vai ouvir. Pão na máquina. Vou dizer uma coisa pra você, Siqueira. O irmão, essa cena a gente também conseguiu, foi registrada aí e foi até lá. Eu fico até meio emocionado, porque eu particularmente conheço o Renan Siqueira. A gente, né, você sabe da minha paixão pelo Palmeiras, eu conheço todo o ambiente lá, e é complicado. Eu já falei diversas vezes com o Renan, é um menino do bem, só que se envolveu aí, né, nesse... sabe-se é o vício, enfim. Mas, essa cena que eu vou te mostrar agora reflete bem o desespero de duas famílias destruídas. A do jogador pode parar. Eu entendo sua paixão pelo time, pelo que você quiser. Eu entendo sua paixão. Mas vai com essa merda de comentário aqui, que eu conheço, é um bebezinho de 20 anos, ele fez uma merda, não é a primeira. Sua paixão pelo Palmeiras. Cala a boca, eu tô falando. Eu não quero nem saber. Sua paixão pelo Palmeiras é problema seu. Problema seu. Eu vou tirar você do ar. Pode tirar. Tira o Ed. Ah, porque o Palmeiras, eu convivo lá, conheço todo mundo. O Renan é um bebê de 20 anos. 20 anos no cacete. 20 anos faz menino. Menino de 20 anos mata. Ô, Ed. Essa porque é do Palmeiras. Pensa nas filhas da mulher lá que ele deixou órfão. Ah, mas ele é um menino bom, eu convivo no meio dele. Problema teu, Ed! Daqui a pouco eu tô defendendo ele, não, eu conheço. Ele matou uma pessoa, mas é gente boa. O cara é legal, ele matou. Que é isso? Vai a Ed! Matou! Não quis fazer teste de uma fome, por quê? Não quis fazer o teste do sangue, por quê? Mas é um cara legal. Já emprestaram ele para um time lá que era para poder acalmar ele. Oi, e é sempre reformatória? Manda para outro time que lá ele se acalma. Vai a... Duas vezes, três vezes! Olha aí, você dá de casa. Um clima muito pesado aqui. Tá tirar aqui, ó. Gente, você de casa, você como cidadão, você se indignou com O que aconteceu? O acidente. Né, o assassinato do pai de família que matou, foi morto por um jovem irresponsável que cometeu um crime. Não é verdade, gente? Cometeu um crime, foi um canalha. Entendeu? Matou, despediu da sua família e deixou ela órfã. E isso, ninguém tá discutindo aqui sobre o Renan, ou se ele é criminoso ou se ele não é. Falando de uma postura de um apresentador que foi antiprofissional com seu colega no ar. Assédio moral. O Ed, ele errou em querer dar puxada na sardinha, porque ele conhece como é que o Siqueira é. Errou em puxar a sardinha. O Siqueira, até os 5 segundos do vídeo, tinha razão. Ele falou, ah, do seu time. Quando ele mandou aquele vai a merda e mandou o cara calar a boca, tirou ele do ar, ele perdeu a razão. Ele perdeu a razão. Independente do seu comentário ter sido correto a respeito do Renan. Isso não se faz, gente. Ninguém quer ser tratado na televisão como se fosse um cachorro chutado, cara. Chutar cachorro morto. Isso não se faz. Eu espero que a Rede TV force ele a pedir desculpas, entendeu? Primeira vez que eu quero ver, porque ele tá, o ego dele tá do tamanho do mundo. Só porque ele ganhou um processinho aqui, um processinho ali. E olha que eu já falei com o Siqueira no ar quando ele tinha um programa lá. Né, né, como o ouvinte falou, ah, eu conselho lá, muito bacana. Mas, Siqueira, como fã, como pessoa que acompanha, acho lamentável essa postura. Se perdeu completamente aí no rolo da sua apresentação. Ian, quer comentar? Ian José? Bicho, eu faço minhas as suas palavras. Eu não acompanhei a história, preferi me abster porque. Também, há muito, né? Tempo já que eu, há muito tempo já que eu não acompanho o Alerta Nacional, não porque eu não goste da figura do Siqueira, mas eu acho que a conjuntura atual do programa na Rede TV tornou o programa muito chato. Além de uma falsa. Isso aí que você falou, né? Um ego subido à cabeça, porque. Ah, se eu fizer merda aqui, eu consigo vencer esse processo, eu tenho meus advogados, eu tenho. Incondicionalmente. Só que os próprios fãs que foram lá e dizer que ele foi um vagabundo, que ele foi um sacana. Exatamente, poxa, isso aí não foi postura. E algo que até a gente tava comentando na call aqui antes, que. Antes, o Ed Polo andou para que o Siqueira pudesse correr. Então, muito do fato do Siqueira estar na Rede TV com o jornalismo que ele faz é porque lá na época do WhatsApp, lá na época do Denúncia Urgente, o Ed Polo já fazia um excelente trabalho. E, inclusive, eu achei muito injusto a Rede TV escantear o Ed, basicamente. Pode ser que ele não deu, ele pode não, podia não dar a maior audiência do cara com vídeo de zap que tava dando 3 pontos de audiência na RedeTV. Pô, brigando com Datena. Só fazendo um conteúdo tipo assim, zero custo. Pô, o cara foi um gênio, só que a galera não lembra disso. Entendeu? E isso você falou, Ian. Você falou muito certo. Mas pode prosseguir. Não, velho, aí. Até eu mesmo, a gente brinca aqui por um áudio que eu mandei num momento de raiva, que eu mandei o Tramelo e tudo, numa situação, uma outra situação que não vem ao caso, mas eu entendo que quando tu tá meio de comunicação profissional, embora você tenha a diretriz do teu programa, embora você tenha algo a, sei lá, ser diferenciado dos demais, isso não abre precedente pra tu ser um babaca com os outros. Abre precedente pra você chegar no outro e esculhambar, espizinhar, sem deixar que o outro ao menos conclua a porra da fala. Né? Porque a fala do Ed Polo, até o momento em que ele foi cortado, dava a entender aquilo que ele ia passar pano. Né? Dava a entender que ele ia passar pano. Mas aí o Siqueira se salvou e não deixou o cara falar, poxa. Deixou o cara terminar. Pelo que eu entendi, o Ed Polo, ele ia mostrar um vídeo da família do Renan. Pelo que eu entendi. E também é uma família que, quer queira ou quer não, ficou despedaçada com essa história também. Porque ninguém quer ver seu filho ser preso por matar alguém. Aliás, ninguém quer que seu filho seja um assassino. Quem é que quer que seu filho seja um assassino? Ninguém. Ninguém. Ninguém deseja ter um filho. Ah, teu filho matou alguém. A família vai se lembrar todinho porque o filho. Ah, teu filho matou um pai de família lá atropelado. Ninguém quer. Nenhuma família quer esse estigma de ter um filho assassino. Prossigo. Pois é, aí. No momento em que o Siqueira cortou ele, como você disse aí, basicamente o que eu vou falar aqui é só confirmando o que vocês estão falando, porque eu não acompanhei a história a fundo. Vim saber mais por você, mas. É. No momento em que o Siqueira começou a esculhambar, ali perdeu a guerra. Perdeu o argumento. Porque mesmo que seja a rede TV, mesmo que seja uma emissora de baixaria que a gente conhece, sabe bem, mesmo que o Siqueira tenha se consagrado com esse estilo escrachado, não sei das quantas, não é pra tanto, poxa, não é pra tanto. E é até e eu puxo, né? O Ronald sabe bem, conhece bem, e o pessoal aqui da Cauta conhece também. Que o Danilo Quixaba, ele sempre fala isso no Siqueira, que era pra ser, me corrija se eu estiver errado, Ronald, mas que ele considera o Siqueira como uma cópia mal feita do Alborguete, ele não vai pra cara do cara. As pessoas passaram a ver, depois que o Siqueira ele adotou uma posição política mais puxada, mais pujante, que ele virou um Alborguete da Shopee, um cara sem caráter, um cara que se vende. O primeiro que der. Porque é chato isso. Porque uma coisa é o cara vindo da origem humilde, outra coisa é o cara vindo da origem humilde e se tornar uma casca vazia, sem conteúdo, sem sentido, sem propósito. Isso é o que aconteceu com o Siqueira. Não é o único caso. É, não é o único caso. Recentemente vimos outro. Qual? Eu tô na... Ah, já lembrei, lembrei. Exato, Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu vou dizer a imagem. Gente, pra quem não conhece a história do Erlan Bastos, ele foi morador de rua lá em São Paulo. Ele veio do Amazonas com a cara e com a coragem pra tentar alguma coisa em São Paulo. Chegou na rodoviária lá, os caras depenaram ele. Passou mais de anos vivendo na rua. Entendeu? E aí o cara bota tudo a perder por causa do ego dele, que é do tamanho do mundo também. Deus deu uma história pro cara jogar no lixo. É algo assim que me deixa mais bacado. Você lembrou muito bem. Zé, cara, pra tu ver que nesse meio de mídia, por mais que a gente consuma... Oi, você tá me ouvindo? Pois é, aí eu dizer o seguinte, por mais que esse meio de mídia que a gente consuma e tudo, hoje nós até fazemos parte, nós aqui a gente considera que faz parte, né? Mesmo só na web rádio. Mas tem muita gente nojenta, tem muita gente imunda desse meio. É que é capaz de tudo pra espizinhar o outro, infelizmente. É, e por isso que é aquela coisa, né? Aquela frase lá, não quero conhecer seus heróis. Essa é a primeira coisa que você vai se decepcionar. Basicamente isso. Se mais alguém tiver alguma coisa pra falar. Assim, nada a, digamos assim, a falar algo além dos demais. Enfim, concordo com tudo que foi dito aqui. Mas eu paro pra analisar de um ponto mais técnico. É, tinha uma história que a Rede TV estava tentando encontrar os diretores lá, uma brecha com o contrato lá do Siqueira que permitisse dispensar ele. Enfim, estavam tentando encontrar alguma coisinha lá para dispensar ele no contrato, já que o contrato dele vai até 2027. E. Alô, alô, isso, alô, voltei. Gente, porque tinha dado um problema aqui, mas o. Só pra dizer uma. Uma? Ronald? Não, alô, gente. Ei, tô de volta. Eu vou falar pra você de casa o seguinte: é porque eu tinha caído aqui, deu um problema aqui no meu Discord. Mas, olha, você tem toda a razão quando você fala dos heróis também. É, esse meio de mídia é um meio onde todo mundo tenta dar rasteira em todo mundo pra manter esse. se manter, para crescer. Mas tem no meio da comunicação é puxada de tapete. Ah, eu vou. Eu fico no lugar desse daí por 50% do. 50% do salário dele, eu faço mais barato. Tipo, comunicação, assim, o que mais tem de comunicador é gente que barganha. Pessoas que barganham pra tomar o lugar dos outros, pra prejudicar os outros. Apenas em detrimento pessoal. Né? E como a gente estava falando do caso do Erlando Siqueira, os profissionais, quando o ego sobe a cabeça, o cara vira um cavalo. Um cavalo, vira um ignorante, um boçal, e perde todo o nosso respeito. Ian, você falou, sabe, você falou a respeito da gente se considerar a mídia. A gente, a Metrô, o bom da gente ser a mídia alternativa é que aqui a gente tem um espírito mais família. Tipo, às vezes eu tenho decisões que às vezes eu me arrependo como diretor da rádio, como pessoa. Às vezes eu erro, porque eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano, sou a pessoa que erra, como você de casa erra, como meus colegas erram. E eu busco me redimir sempre quando eu erro, porque às vezes eu tenho umas atitudes muito ruins e eu não vou dizer pra vocês que eu não tenho, porque eu não sou perfeito, perfeito só Jesus. E pelo menos a gente, como mídia alternativa, a gente consegue ter uma visão melhor, né, sem essa concorrência, do que numa concessão aberta, entendeu? E pode falar, Gatinho, pode começar o posicionamento de novo, que eu caí e não te escutei, você ia falar de uma forma técnica. Então, eu disse que eu ia analisar de uma parte técnica. Então, a Rede TV, né, tinha uma história, que há tempos atrás estavam buscando alguma coisa no contrato do Siqueira, já que o contrato do Siqueira vai até 2027. Inclusive, uma das piores. Antigamente eu estava tipo assim, até dizer, olha, legal, mas uma das piores decisões. Porque um cara manter o sucesso por 7 anos, bicho, eu acho difícil. Deus pague. 7 anos de sucesso. Fala. Né, alguns diretores da Rede TV. O diabo, ele fez o pacto com o Marcelo de Carvalho e com a Milker, que é pior ainda, sem dúvida nenhuma. Parece que o Marcelo não podia perder essa piada. Não, então, alguns diretores da Rede de TV estavam, né, analisando o contrato para tentar encontrar alguma brecha para saber se era possível caso rompesse o contrato antes do tempo. Né, esse episódio recente pode acabar, né? Esse episódio recente. O da brecha que eles tentaram arrumar um jeito pra despedir ele foi o caso do Sleeping Giants. Que ali foi um negócio muito tenso. Ou seja, o que aconteceu hoje poderia até resultar numa demissão por justa causa ou num rompimento de contrato, né? Se fosse o caso. Mas como o cara tem 7 anos, a RedeTV não pode fazer nada. Ou vai ter que vender um rim pra pagar o resto da rescisão. Rescisão cara, né? Eita. Aí entra outra questão. Milionário. Como? Um cara que não dá uma audiência bem pouca. Fala aí. Não, eu ia dizer o seguinte. Se o Siqueira sai da Rede TV e dá na veneta do DC de não querer renovar mais com ele, né? De não manter mais ele na crítica, por mais que ele tenha seu público estabelecido lá em Manaus. A TV adotaria Siqueira Júnior depois dessa cagada aí. SBT, não do vídeo. SBT. Meio Norte. Não, Meio Norte já tem estrela demais, puxa. Chegar um de fora pra bater com as estrelas locais. Você viu o que aconteceu com o Donizete Arauto, né? Alô. Eu digo porque o Silvio Santos, ele é um cara muito doido. E vocês lembram que se o Silvio Santos contratou um cara, foi demitido por causa de racismo, por causa de uma fala, que foi o Marcão do Povo. Ele trouxe, não tava com medo de ninguém dizer nada. Ele não ia ter medo de chamar o Siqueira. E o Siqueira ia ter que mudar pra São Paulo, acuado, porque não ia ter pra onde ir. É isso. Basicamente. Ou ele aceita as condições pra voltar à rede nacional, ou ele tá lá, ou ele não tem espaço. basicamente. Bem na hora que eu coloquei a trilha do programa seguinte. É muito zoado. Coincidência. Aproveitando, Pablo, dá sua opinião aí também, meu querido. Sobre esse caso, eu já pedi. É complicado, cara. Muito complicado. Muito complicado a situação. Complicado e doloroso, né, cara? A situação. O Ed tá errado. Tá errado. Muito errado. Só que o erro maior foi do Siqueira em esculhambar o cara no ar. Se ele fizesse isso, sei lá, no gravado e tal, assim, depois tentasse pra conversar com ele. Em off, né? Podia até vazar na live de lá do coisa, mas eu acho que não ia nem gerar tanta repercussão como gerou. Exatamente. E é isso, cara. Tem que resolver a situação, né? O Siqueira tá errado. Infelizmente, agora, provavelmente vai ser menos um no programa dele, que já tá totalmente cheio de buraco. Sem repórteres realmente relevantes, como Brunoso, como uma galera saiu, cara, do Siqueira. Sem repórteres acho que... só tem só O Pica-Pau também saiu? O repórter Pica-Pau também saiu já? Putz, que se ele saiu aí realmente não tem ninguém carismático ali. Quem é que tá? O pessoal quer ver Siqueira pra ver polícia comum, não quer ver polícia séria. Se não tem um repórter engraçado, pra que esse programa existe? Sinceramente. E a gente também não tem como contratar. Quem deve estar sorrindo com isso é o Ranieri Zoccoli, de ponta a ponta. Aí porque ele vai ter mais... É um repórter, junto com o Ed Polo, é um repórter do Siqueira lá em São Paulo, que ele veio da região norte. E ele é um bom repórter, ele também é um bom repórter. Ficava revezando com o Ed Polo. Com certeza, depois dessa polêmica. Justamente, Rede TV News cobrir alguma. Pô, vão capaz de jogarem ele pra Claudete Troiano. Olha que fim de carreira, né? Coisa horrorosa. Aí seria um negócio triste pra cacete. Atenção, Ronald, informação rápida sobre audiência. Audiência? Alguém? Tem. A TV Brasil com a novela da Record chega a 1.9 às 8 horas e 58 minutos. A atual novela da Record, da própria Record, chega a 1.7 às 10h04. Galera, brincadeira, meu. Nosso imposto aí, bicho. É mole. Eu acho é muito bom. Qual é a polêmica? Sakura daria 2 e batia na Record hoje. Mas Sakura é. Não, Sakura não dava 2, não. Dava 1 ponto, mas ia bater. Daria 2. É. Mas, gente, não vamos desviando muito o foco do tema, pra você de casa que tá chegando agora. A gente tá discutindo sobre... É o que, ô Yuri Santana? É porque se não desviar, bate, né? Vá. Mas aproveitando, deixa eu pedir a opinião de pessoas que não falam muito sobre esse tipo de tema. Ô Fernando, você que é um cara que acompanha e gosta da TV antiga. Sim. Né? Tinha-se o Alborguete. Mas eu acho que com certeza você não viu nenhum episódio desse, o cara esculhambar o colega dele no ar e mandar tirar do ar. Eu nunca vi isso. Em lugar nenhum. Tinha esse filho da puta. O Alborguete nunca chegou a fazer isso com os colegas de trabalho. No máximo, brincadeiras. Tipo aquele lá do... Ele jogando lá o... Esqueci o nome do objeto, mas ele jogando lá... Vocês saem daqui! Mas foi no máximo isso. Vocês saem daqui! cambada de vagabundo! Pro inferno! Não, não! Cambada não, vocês de fizeram vagabundo! Lembrar, vocês fizeram outro, se eu lembrar de outro, né? Que do lixo, que ele fingiu que era um bujão de gás, bandido, que é 50 anos. Bujão de gás, cabeça dos bandidos, e deu com a lata de lixo lá na cabeça do câmera lá. Não, sim, o Alborguete também arrebentou lá o câmera dele, porque ele foi chamado de emo também, muito foda esse dia. Mas nada. Não, só pra dizer, Fernando, que eu acho que o Alborguete nunca desrespeitaria um repórter colega dele no ar, ele nunca faria isso. Você até tocou num bom tema. Exatamente. O que o Siqueira fez foi. O Siqueira foi violento demais com o Ed. Quando o Ed tava falando, deu a entender que o Ed ia dizer: eu gostava desse cara aí, até ele ter feito esse crime, agora não gosto mais. Daí, mas o Siqueira nem deixou o Ed terminar de falar e já meteu o pau. Você falou uma coisa, Fernando, sabe o quê? Porque teve gente que teve a cara de pau justificar o ato do Siqueira só porque ele é nordestino, quer dizer que só porque o cara é nordestino ele tem direito de ser cavalo. Só porque a gente é nordestino, a gente é cavalo, a pessoa dá bom dia, a gente manda tomar no cu. Só porque a gente é nordestino. Tipo aqueles que... velhos que dão bom dia. Sim, o pessoal acha que só porque a gente é nordestino, a gente é bruto, é brucutu. Não é assim. Justificando a atitude do Siqueira, porque ele é nordestino, porque ele é brucutu. Velho, não dá, Fernando, não dá um negócio desse, cara. Indignante. É. Inclusive, o povo do Nordeste é um povo hospitaleiro. Tipo, o povo que eu conheço aqui da rádio, os meus parentes por parte de pai, são um povo hospitaleiro, bem tranquilo. É um povo que, né, se mudou pro sul, pro sudeste, em busca de condições melhores de vida. O sudeste foi construído pelo nordestino. Tem suor e sangue nordestino ali em São Paulo. Muito você vai ver quando você for pra São Paulo. Muitas obras que tiveram dedos de pessoas nordestinas que vieram no cavalo de pau, baixo de sol, em busca de condições melhores. Alô? Eu tô testando o microfone aqui, estão reclamando que eu tô muito baixo pra rádio. Deixa eu aproveitar e também pedir a opinião do nosso querido Ian Santana. Peraí, vocês estão me escutando? Estamos te ouvindo. Sim. Olha que vai comunicar. Beleza. Ó, vamos lá. Primeiramente, eu vou tentar esclarecer alguns fatos. Você veja bem. Primeiro, a gente vai analisar também como é que é o jeito do Siqueira. A galera costuma dizer que Siqueira, ele tenta usar algumas coisas de humor como se fosse na base do ser bruto, né? Na questão do ser bruto. Um exemplo disso, eu teve uma vez, isso aconteceu lá na época, quando... Na época que ele apresentava o programa aqui em Alagoas, né, no programa de polícia. Isso, lá no TV Alagoas, hoje TV Ponta Verde. Isso assim, teve uma vez que o repórter ficou meio perdido, assim, né, porque o repórter acho que não estava escutando o retorno. E o Siqueira começou a gritar com ele, né, tentar falar, ah, fala se dá a pé aqui, não sei o que. Tudo tipo assim, a gente achava engraçado, porque era o jeito de Siqueira. Então, tipo assim, né, a gente acha engraçado. Só que agora, você olhando bem esse caso agora do Ed, basicamente é meio que quase a mesma coisa, tá ligado? E você não consegue achar um motivo pra você, tá ligado? Você falou, o Siqueira, quando o repórter ele demora a entrar no ar, demora a escutar, o Siqueira brinca, vai, filho da peste, fala logo. Ok, é engraçado. Agora bate no telão, fica pulando que nem um mongoloide, é muito engraçado. Mas quando o cara simplesmente quer tirar o cara do ar e dizer que ele é um vagabundo, que ele é um sacana, cara, isso não tem limite, não, velho. Isso não tem. Não tem cabimento um negócio desse. É, exatamente. Isso aqui é um negócio de brincadeira. É, outro ponto também que eu achei interessante desse negócio que o Fernando narrou. O Fernando falou que vocês falaram, né? Que todo mundo tava justificando a questão do Siqueira falar assim só porque ele é nordestino. Porque todo nordestino é frio, é brucutu. Que eu me saiba, o nordestino ele consegue ser uma pessoa tão hospitaleira mais hospitaleira do que a galera do sul. Não falando que o Noronha, por exemplo, né? Não generalizando, né? Porque o Noronha, por exemplo, é uma pessoa muito gente boa. Mas, por exemplo, se você for em lugares como, por exemplo, no sul, você olha, é tanta gente fria, é tanta gente, como pode dizer, é tanta gente que não fala com ninguém, fica de cara feia, você dá um bom dia, parece que... Pô, um povo do Nordeste dizendo que tá todo mundo por Paraíba, porque... cara, a gente pelo menos tem mais cultura que esse povo aí, no sentido de cultura original. Tem nossa cultura, nossos pratos. Quanto é tudo quebado da Alemanha, da Itália, tudo quebado na cara dura. Ainda tem um bando de neonazista no interior que no meio da rua pega a gente, dá cacete, o cara que bate mulher. É uma coisa assim vergonhosa, só que ninguém fala isso. Ninguém fala. Pois é, mano, isso acontece em muito lugar, tá ligado? Você olha muito bem. Tem muito lugar assim, que, por exemplo, não sei o que, mas tem muito nordestino que é muito bruto, que é muito ignorante. No sul, tipo, parece que o sul é uma coisa assim, muito, muito surreal, tá ligado? Você pensar um negócio desse, tá ligado? Parece que no sul é uma coisa assim, o povo é muito frio. Parece que o povo de lá é muito frio, tá ligado? Geralmente eu não concordo muito com isso. Essa questão de frieza, tá ligado? Eu não concordo com a questão de frieza. Não concordo. Ah, mas tu assim, porque o povo é frio, não sei o quê. Não, não tem nada a ver. Pode usar qualquer exemplo, mas usar esse alguém frio é qualquer besteira. Agora, veja bem. Você querer usar o argumento tipo, não, mas tipo assim, né? Que ele é bruto, entendeu? Realmente. Ele pode até ser bruto, mas você não pode tratar assim um colega de trabalho desse jeito, porque realmente, a fala, porque eu tenho mais impressão que essa fala que o Ed fez, é Ed mesmo, né, só pra não ficar muito perdido, o Ed, eu tenho a leve impressão que ele fala, né, sobre esse negócio, ele começou se expressando mal, mas eu pensei que ele poderia corrigir, eu sei que era foi lá e começou o Ed. E era o que ele faria, só que o Siqueira, de uma forma muito covarde, antiprofissional, cortou a fala do cara e disse, tu é um vagabundo, tu tá frente de bandido, tu é um sacana, entendeu? Praticamente disse isso. E o cara não teve nem a oportunidade de se defender no ar. Exatamente. Nem isso ele teve. Isso que me deixa, ele não conseguiu se defender. Ele não conseguiu abrir um negócio pra poder se defender. Isso que me deixa puto. Porque literalmente ele não conseguiu se defender, ele simplesmente foi humilhado, foi uma situação de humilhação que eu não desejo pra ninguém, entendeu? Se você tá no meio de comunicação sério, você precisa realmente ter profissionalismo e tudo isso na área, entendeu? Você tem que ter profissionalismo e também saber todos os limites. Isso que ele infelizmente não tem, porque parece que, porque eu sou da bagaceira, que eu não sei o que, que eu posso fazer tudo que você quiser, não, isso não existe. Não existe. Se ele realmente fosse de pessoa assim, eu vou falar a verdade pra você. Eu não, porque ele é da bagaceira, tá? Isso justifica o motivo que ele faz, isso não tem motivo. Entendeu? Porque realmente, pois é. O que eu vou falar pra vocês? Eu, assim como o Rony, muita gente aqui, eu era muito fã do Siqueira. Eu almoçava vendo Siqueira, eu achava as coisas para que ele fazia, né? E eu cheguei a acompanhar também o Alessa Nacional, mas hoje em dia não dá, não importa o que ele faz. Eu mesmo, hoje eu vejo que eu fui, às vezes, muito cego em querer defender o Siqueira em qualquer situação, porque ele é um cara muito do sacana, um cara desse, entendeu? Não, sabe que é engraçado nessa questão, né? O Siqueira tem problema no coração, né? E ele fica gritando, fica nervoso, entendeu? Porque, cara, pra que, mano? Pra que o Siqueira sabe que tem problema no coração? Ele já fez um stand. Como eu falei, ele tem um monte de stands por causa daquele infarto que ele sofreu lá naquela época que ele trabalhava na Ponta Verde. Isso. E os maconheiros ali, foi ali que, onde curiosamente, ele cresceu muito ali. Ali ele passou a ser conhecido. Pois é, mano. A partir daí que cresceu. Só que parece que tá tendo um retrocesso na carreira dele, né? Pelo desse negócio, vai acontecer um retrocesso. Eu fico muito lamentável pela forma que o Siqueira se tornou em que ele cuspiu no prato, em que ele cuspiu no próprio prato, né? E ele querer ser assim, né? Por exemplo, o Pia José, por exemplo, já utilizou o exemplo do Erlan Bastos, que já virou mendigo de rua. Mendigo de rua, a partir do momento que você vê um mendigo de rua, e você chega sendo desumilde e covarde, família existe, não, meu pai. Isso não existe. E se ele quiser realmente, se ele quer realmente quiser pedir aí, ter esses momentos, ele precisa primeiro pedir desculpa. Coisa que a Rede TV tá sendo coxa, se não brigar ele a pedir pelo menos pedir desculpa, pelo menos ficar de boa. Outra coisa, a questão do contrato, né? Que a galera da Rede TV tava fazendo aquele negócio do contrato, né? De querer ver uma brecha pra querer que não renova o contrato. A Rede TV finalmente já errou na primeira questão de você oferecer um contrato longo. Eu acho que assim, realmente, na TV você precisa de um contrato bem longo, né? Mas eu acho que não tem necessidade de você fazer um contrato tão longo desse, entendeu? Não tem necessidade de você fazer um contrato tão longo desse. E eu vou querer achar recurso pra tentar, não sei o quê. Não, realmente, então... Ele fez um pacto não com o diabo, ele fez um pacto com a Milka e o Marcelo, que é muito pior. 7 anos de contrato e eles não têm como arcar com a rescisão. É muito dinheiro que o Siqueira tem. É tipo o contrato do Luva de Pedreiro. O cara, pô, teria que pagar uma multa de 5,2 milhões. Pô, muito caro. Não tem como arcar uma multa dessa. A RTV. Na situação de frangalhos que eu se encontrei em Santana. É um negócio triste. Na situação de frangalhos. E a Rede TV simplesmente já sabia dos riscos. Eu acho que ela sabia dos riscos. Porque não é possível. Como que ela não vai ter um risco tão grande para um negócio desse? Simplesmente é revoltante pensar numa coisa dessa. Mas enfim, a gente sabe do que isso vai dar, né? Eu acho que o Ed, depois dessa... Eu acho que ele não deve continuar na Alerta Nacional, né? Ele não acha que ele não vai ser demitido, porque se ele for demitido, primeiramente acaba tudo dele, né? Acaba também tudo dele e ele vai pro limbo, né? É meio que complicado. Então, o que a gente sabe o que a gente vai fazer? Simplesmente, Siqueira errou. E a única coisa que a gente tem que chegar nele é falar que ele tá errado. Enfim, é meu povo. Simplesmente lamentável o que acontece. Aproveitando, nós temos aqui o nosso advogado, né, Lucas Correia. Ele é um grande de um advogado aqui do nosso programa, ele é nosso Celso Russomano, é nosso xerife aqui, né? E a nossa consulta jurídica, brincadeiras à parte, o Lucas fez um comentário aqui no geral, se ele puder falar um pouquinho aqui no ar, que ele falou o seguinte: há de se dizer que o caso do Siqueira acaba tendo o agravante de ser exposto em rede nacional, muito difícil de conseguir reverter uma condenação pelo assédio moral. Como é que, Lucas, você que é o advogado, não sei se você pegou essa área, mas como é que é mais ou menos esse processo do assédio moral? Bem, assédio moral é qualquer postura de alguém que seja superior, pregado, que aborde o inferior de maneira desrespeitosa, que é claramente exposto no caso que a gente vê. E isto fica explícito. Porque foi exposto em rede nacional e o efeito hoje em dia da internet, né, que espalha de maneira tão instantânea, é gigantesco. É muito difícil a gente ver, no caso, nesse caso concreto, uma reversão dessa condenação. Qualquer atitude de um superior para o seu inferior que abale o emocional e provoque constrangimento, essa é a palavra, constrangimento, para com o inferior. E é claramente isso que aconteceu. Então, se for levada a questão à esfera jurídica, muito provavelmente haverá condenação. Entendi, Lucas. Muito obrigado por essa explicação. Olha aí, é bom a gente ter alguém que entende do assunto pra gente não falar merda, né? Olha aí, o Ed pode muito bem meter um processo no Siqueira, mas eu acho difícil, ele só vai ser transferido de programa e tá tudo certo. RTV. E o Ed é um cara que ele tá há muitos anos na RedeTV. A casa tem que ter o um mínimo do respeito com ele, porque eles não têm respeito com ninguém, né? A RedeTV é uma empresa muito da sacana e todo mundo sabe, né? Mas, enfim. Gente, nós vamos fazer um intervalo e na volta a gente vai comentar a respeito do caso lá do repórter da Farobá que cantou a música da Xuxa. Vamos falar da varíola do Epa. Então, daqui a pouquinho vamos falar desses assuntos.

Ei, você que tá ouvindo a Rádio Metrô, só queria te deixar um lembrete. Você já tomou água hoje? Se não, vá tomar água. É melhor ter uma pedra no seu caminho do que uma no seu rim. E você tá mal ajeitado, né? Arruma essa postura pra seguir ouvindo a nossa programação, tá? Uma mensagem da Rádio Metrô em favor da sua qualidade de vida. Olha aí, não falei que era rápido? Estamos de volta com mais música e entretenimento pra você. Cada vez melhor, Rádio Metrô. Sabadão na Metrô. Sabadão na Metrô. Comunicando, Ronald Luz. Ah, tá bom então. Boa noite, estamos de volta, Brasil. 11 horas, 15 minutos. Esse é o Sabadão. Horário brasileiro de Brasília. Ava, achava que era de Roraima. Ava. Espera só um segundo, gente. Queria dizer que o nosso amigo Ian José Silva já foi mais cedo, mas amanhã ele tá de volta com seus amigos da Metrô às 6h30 da tarde. Então, não pense em perder, não é, Pablo César? Não pense em perder, rapaz. Não pense em perder. Depois do nosso jogo Corinthians e Santos pelo Brasileirão Sub-20, galera. Não perca. É feminino ou masculino, Pablo? Masculino. Não vou lembrar. Sub-20 masculino. A partir das 3h30 da tarde, Coringão e Santos. Santos que tem a grande torcida jovem aí com Geraldo Alckmin, né? Lula Santos, Marco Antônio. Ai, não. Meirelles. O Pelé, pô. Quem é o Fernando? Meirelles G. Meirelles também torce pro Santos? Puta que pariu, só a torcida não, jovem. Não, é que... Pior que eu não sei se ele torce ou não, é que você citou um monte de gente, entre aspas, jovem, daí eu lembrei do Meirelles G. Meu Deus, Meirelles... Será que vamos ter até Beth Gick aí, nessa eleição? Já... Não, ela já tirou a foto comendo pastel já. É. Nem mordeu. Tá segurando. Mas eu acho até bem legalzinho. Mas não dá não, minha filha. Não dá pra ti não. Estamos de volta, galera. Né? Não perca amanhã Ian Jose e Silva a partir das 6h30 da tarde, logo após o jogo, que vem às 3h30. E depois do Ian Jose teremos o nosso querido Animus comigo, com o Pablo, com o Mr. Zap, com o Fer Rodrigues, com o Will Fall, né, com a galera supimpa do Balacubá. Muito bem, vamos falar agora do caso do repórter. Vou botar aqui pra gente ouvir, que você de casa vai ouvir e vai tirar a sua conclusão. Tô procurando aqui o vídeo, agora lembrei que se quiserem, podem cantar junto com o repórter. Cantar uma porra, vamos ouvir. Não, tô falando pro ouvinte. Ah, é verdade. Repórter. Cadê? Tá aqui, ó. Caramba. Repórter. Alguém tem esse vídeo aí no YouTube? Aí alguém procura pra mim? Aí eu tô procurando aqui. Como é? Eu sei como é que você procura. Repórter Brasil, gente. Tá aqui, repórter da Band cantando. Tá aqui, acho que achei. Você de casa vai ouvir e vai tirar a sua conclusão deste agora considerado herói da comunicação, ao contrário do Siqueira Júnior. Rapaz, essa situação é tão boa, essa notícia é tão maravilhosa que merece até uma música. Começa assim: três bandidos foram assaltar uma residência aqui na fronteira. O choque e a Rocan chegaram e pá, pá, pá. E os bandidos estão no inferno a queimar. A polícia não dá brecha, e é claro, é pra glorificar de pé. Palmas, parabéns, choque. Parabéns, Rocan, aos cavaleiros de aço da Polícia Militar do Estado do Paraná. O bem venceu o mal. E, é claro, cidadão de bem com a integridade física zelada. Nessa situação, os três criminosos saíram para meter bronca aqui na fronteira, aqui em Foz do Iguaçu. Foram assaltar uma residência, fizeram uma cidadã de bem refém, só não contavam que a Polícia Militar já estava de olho. Choque, Rocan na área, teve até P2, o serviço velado ali da Polícia Militar. Os criminosos tentaram a sorte e, é claro, levaram o azar. Vamos supor que eles morreram de Covid, a variante 556, 9mm. É, agora o Satanás está recebendo esses criminosos. Esses não assaltam mais. Foram para o Rabecão de IL e foram levados até o Instituto Médico Legal aqui de Foz do Iguaçu. Parabéns, Polícia Militar do Estado do Paraná, defendendo. Tá aí. Alô, estão me ouvindo? Sim. Vocês ouviram aí, esse daí é o Dudu Camargo da Shopee, a voz é igualzinha Dudu Camargo. Eu não sei o que é ele, mas ele lembra aquele cara lá que fazia vídeos lá pro Fatos Desconhecidos, esqueci o nome dele, a voz é igualzinha. O Guilherme alguma coisa. Mas Guilherme O nosso querido aí, repórter, Dudu Camargo da Shopee, só que bonito. Ele pensei pelo menos conseguiu ser bonito, ao contrário do Dudu Camargo, desprovido de beleza. Mas é o seguinte. Justamente. Esse daí é o repórter aí. Você de casa viu, né? Ele também parece o. Parece aquele do Cal TV, gato. Murilinho Cunha. Sim. Mas parece também tem muito cara de piramideiro de Bitcoin aí. Mas depois eu saí de casa, né? Ouvi o cara a opinião primeiramente do Pablo César a respeito desse repórter aí, que foi criativo na sua canção, que causou sua demissão, mas ele já tinha passado pro concurso da PM, o cara foi só esperto. Antes de sair o cara pensou, vou meter o louco. Nossa opinião. Bom, a minha opinião é, porra, eu não entendo qual é a polêmica que tá aí, né? Mas o Brasil Urgente não pôde fazer uma matéria engraçada e tal, assim, seguindo aí, só aquela matéria lá da Rave, lá no, na 25 de março, então não era pra ter sido feita. Não, melhor, tem aquele Brasil Urgente lá do Ceará, que é o... Tem um filho lá do repórter, lá o filho do Ferreira Aragão, que é repórter, faz reportagem engraçada, então quer dizer que ele pode e o maluco doidão aí não pode cantar a música da Xuxa. Ele pode fazer a piada lá da balada e ele não pode. Ei, pô. Ei, não. Você fala baixo que não vai fazer reportagem nordestino, que ele pode. É verdade. Argumento é. Diz que não, ele é nordestino, é brucutu. É, prossiga, Paulo. Pois é, eu não entendi. Por que demitiram ele tal? Assim, ai. Pode fazer isso e tal, assim, é sempre a galera que gosta de defender as criaturinhas de bem, né? Como ele mesmo diz, né? Criaturinha de bem. Cidadão. É. Mas. A turminha do Twitter tem muita empatia com bandido, mas quase nunca tem empatia com vítima, com a família da vítima. Empatia com a vítima, com a família da vítima e com o bandido eu tenho empatia no máximo com a família. Eu tenho empatia, porque ninguém quer ter um filho vagabundo envolvido com droga. Foi o que eu falei no caso. Ninguém quer ter um filho conhecido como assassino. É muito dolorido pra uma mãe. É dolorido pra mãe que perde e pra mãe que tem seu filho chamado de criminoso. E aproveitando, agora. Abra mesmo. Puta, vai tomar no cu, Satanás. Pelo amor de Deus. O cara tá recebendo da Beli Belinha aí pra falar expressões de Beli Belinha, rapaz. Tá me achando que eu como. Eu como corote e bebo vômito, rapaz. Me respeita. Acho sim. Cabra safado, né? Porque o pai dele foi embora aqui da Cal, ele se acha no direito de falar essas coisas, né? Mas já pra fazer uma viola, meu irmão. Mas veja só. Agora, Fernando, você quer dar sua opinião? Que você aproveitou e falou? Eu concordo com o que todo mundo falou aqui, também com o que eu falei aqui agora há pouco, que, mano, sacanagem o que fizeram com o cara, só porque ele quis apresentar um fato de uma forma mais inusitada, todo mundo descendo o pau, porque, não pode falar mal de bandido, não pode, é humano, que acabar outro programa policial. O programa policial é fruto do fascismo. Ai. Bom dia, Blopio. Abraço, Jujinja. Sim, prossiga, Fez. Bom. É isso. No geral, eu concordo com o que vocês falaram aqui até agora. É isso aí. Agora, meu querido Nilo Santana, qual sua opinião? A minha opinião sobre programas policiais. Então, o programa policial realmente surgiu fruto, não é de fascismo, para ser arrombado, não estou militando não. Realmente surgiu o que eles queriam fazer sobre os crimes, né? Para mostrar mesmo, isso vem do fruto do rádio. E, tipo assim, a galera tem que achar como se o programa policial fosse um programa sério, como se tipo, só tivesse que se mostrar. Não tem nenhum negócio de descontração não, porque o problema é para você. Que, por exemplo, o Siqueira apresentava um programa policial, ele fazia descontrações, né? Agora, tipo assim, agora não pode. Aí o cara foi cantar a música da Xuxa e foi demitido, tudo bem. Ele passou no negócio da PM lá pra pintar meu fio, beleza, mas tudo bem, né? Acontece. É, pintar meu fio ninguém gosta, mas acontece, enfim. E fez o concurso e recebeu de qualquer jeito. Então por que não vai poder zoar, né? Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Aí, meio clássico. E esse povo aí que fica falando aí, ah, não sei o que, porque o programa policial é muito violento. Eu digo o seguinte, violento mesmo é o que está acontecendo nos estádios com as brigas de organizar. Isso você não fala nada, né, meu compadre? É, não, mas quem não fala nada, no caso? Não, porque assim, né, a galera, eu gosto muito desse povo aí, né? Porque esse povo gosta de ficar falando, não sei o que, esse programa policial violento. É que nem esse povo falou, esse povo aí do Twitter, esse povo do Twitter é um bando de safado. Esse povo do Twitter é um safado mentiroso, é um bando de safado. Sabe por quê? Porque eles não estão ligando pra vítima. Eles não estão ligando pra vítima, eles só querem ver se eles não estão cagando pra vítima, entendeu? Eles só querem saber mesmo, não sei o que, esse cara matou alguém, ele ali tá batido, você me engana pra ele. Peraí. Aí você tá querendo desmerecer a vítima, você tá cagando, né? Você tá querendo ganhar likes nesses 240 caracteres aí do Twitter, que eu entendo que realmente a galera aí que quer atenção é assim mesmo. Então basicamente você tem que. Você tem que ter um momento. Realmente, se eu vou policial, às vezes tem que dar um pouco de desconstrução, né? Porque, sinceramente, né? Tudo bem. Pela policial não pode ser bom. Mas às vezes tem que estar desconstruída também, né? Às vezes quebrar um climinha assim, arrancar para os desastres. Porque o que o brasileiro gosta é de bagaceira. E é isso, minha gente. O negócio é fazer o quê? Você faz o programa policial do que você quiser. Agora, faça o programa que agrade o público e não faça o negócio desse. O cara aí, coitado, eu acho que ele vai ficar a carreira mesmo com o policial, vai meter mal no bandido, vai dar enquadro em mim na rua, se eu for para lá. Mas acontece, né? É isso aí. Agora eu queria pedir a opinião dele, que tá se coçando, né? Pra falar disso. Gabriel Gattuno, pode falar. Obrigado aí, né? Eu tava aqui. Ele até deu um respiro, já tava engolindo as unhas já. Pra falar. Bicho, tá segurando aqui. Bicho. Eu tava com medo de esquecer tudo que eu ia falar, mas enfim. Por que tá funcionando o áudio que aqui tá vermelho? Tamo te ouvindo. Tá vermelho, eu espero. Pronto, agora ficou verde. Não, mas então. Por que esse cara foi demitido? Simples motivo. Alguém gravou esse vídeo. Esse vídeo foi para Twitter. Twitter, vocês sabem como é. Nem preciso descrever. E também... Tem um exemplo muito recente chamado Léo Lins. Foi isso que aconteceu com o Léo Lins. Pegaram o trecho do show dele lá, a única piada, e simplesmente pegaram aquele trecho, divulgaram e não teve jeito. Não, o detalhe é que ele foi demitido por fazer piada com o Teleton, não foi nem pela criança com microcefalia, isso aí foi... Talvez tenha sido também por causa do neto do Senhor Rato, que ele tem microcefalia. Ah, mas... Mas então, prosseguindo pra não desviar o assunto, enfim, esse vídeo foi para o Twitter, vocês sabem como é, não preciso descrever e também não quero descrever pra não ter dor de cabeça. E aí, esse vídeo foi parar também, adivinha onde? Na Band de São Paulo. São Paulo, você sabe como é, não preciso descrever e não vou descrever pra não ter dor de cabeça. E aí o pessoal de São Paulo foi lá e deu a ordem, olha, demite esse cara aí, porque este cara, ele não está seguindo a linha do Brasil Gente, que tem que seguir, que o Brasil Gente Nacional é um programa sério, não pode ter esse tipo de brincadeira. Enfim, nas entrelinhas, o que, que o pessoal queria? Que não fizesse, né, piada com o bandido, com o bandido lá que matou, morreu, enfim. E aí o cara foi demitido, mas eu digo o seguinte, o cara foi demitido por muito menos, porque se você for em qualquer lugar do Brasil, se for no interior de Rondônia, se for no em Roraima, se for no Acre, vai ter algum noticiário policial fazendo piada com o bandido e tal. E não tá errado, pô. O cara tá lá, vai lá, sube o risco lá, faz a merda lá e depois não quer que reclame. Pô, tá querendo que passe o pano pro bandido, pô. Inclusive, Paraná, que é terra do Alboguete, né? Alboguete, você sabe como é que ele fazia aí, né? No... Tá virando no túmulo com uma barbaridade dessa aí. Usa o burguete. Mas enfim, eu digo que esse carinha aí, muito talentoso por sinal, foi demitido por muito menos. Muito menos. E que se ele quiser, ele pode ganhar a vida nas redes sociais e tal, mas vai seguir pra polícia. Mas eu digo o seguinte, esse carinha aí, bicho, ele dava pra apresentar, como eu te disse lá, o rolo, os canais lá de curiosidade, mas... Enfim, brincadeiras à parte. Se ele não tivesse, né? Como é que fala? O concurso da Polícia Militar, ele com certeza ia cavar uma vaga no Alerta Nacional com essa reportagem aí. Sim. Não, mas. Então. Basicamente, era só isso aqui que eu tinha pra falar. Eu sei que você queria que eu falasse lá do negócio de. Regularizar a mídia, não sei se eu falo dentro do que abre imagem pra esse assunto, não sei como é que fica aí, decide você. Você que queria falar, agora fale. Não, mas então, beleza, vamos lá. Ainda, né, abordando dentro desse assunto, tá, abordando os assuntos que foram aqui abordados hoje, olha só a redundância, desculpa aí, mas enfim, também pelo horário, porra, 11h32 aí, a pessoa não tem como não ficar cansado, mas conseguindo aqui. Pessoas, né? Pessoas queridinhas, pessoas no Twitter, dizendo que aí, aproveitando, né, o ensejo do repórter para atacar o formato, para atacar os programas policiais, para atacar o Brasil Gente e tal, o caso agora do Alerta Nacional também, e aí dizendo que tem que regularizar a mídia para impedir que absurdos como esse aconteçam, que esses programas, né, como o Ian disse, são fruto neofascismo, liberal, do capitalismo, enfim, todo esse discurso tal, e aí o que acontece, né? Se, né, dizendo que se regularizar a mídia, essas tranqueiras vão sair do ar, que lá no Uruguai só passa programa policial de meia-noite, depois de meia-noite no caso, e que para começo de conversa nem tem programa policial lá no Uruguai, porque ninguém vai querer pôr um programa depois de meia-noite para ter prejuízo. As notícias policiais que lá passavam naquele país antes da regularização da mídia passavam em telejornais como Sobreado ou Sublinhado, vou falar em português, passavam nesses telejornais de meio-dia, noticiário do Telemundo. Enfim, quando regularizou, sumiram com as notícias policiais, mas enfim, ainda tem uns blocos lá de insegurança. Eu vou voltar para o assunto central. O que acontece? Volta em torno esse assunto de regularização da mídia, aparece. E esse é um assunto muito sério. Por quê? Você tem lá, né? Você entregar nas mãos do governo a responsabilidade do que veículos de mídia podem ou não podem veicular, devem ou não devem divulgar. Entenda-se que se você não elaborar um projeto decente e deixar ele aberto para muitas margens, pode vir acontecer abusos de autoridade, Ronald, abuso de autoridade, abuso de político, a depender de quem esteja no poder, para que se não noticiem coisas, por exemplo, vamos supor, temos um protesto, né, contra o governo, e aí, né, a mídia não vai poder noticiar porque não é de agrado do governo. Eu estou dizendo isso se fosse num projeto com muitas brechas. Claro, nenhum projeto é para ficar dando margem para esse tipo de coisa. Mas, né, devemos entender que se trata de algo sério. E outra, se porventura isso acontecesse, as pessoas perderiam muito a confiança na mídia tradicional, nos veículos tradicionais, televisão, rádio, e por sua vez iriam fazer o que já estão fazendo muitos, migrando para meios alternativos. Quem sairia ganhando com isso? A mídia alternativa. E aí isso daria muita munição para aquela galerinha lá que tá dizendo que a TV aberta tá morrendo, que o rádio tá morrendo. Ou seja, se a gente já tá ruim nessa situação atual, sem nenhuma regulamentação da mídia, vocês já estão dizendo que a TV aberta está morrendo. Imagine então, quando isso, digamos assim, você tirar dos produtores de conteúdo, você tirar das emissoras, né, o poder de noticiar fifatos, o poder de... Meu amigo, vai matar de vez. É complicado isso. Complicado. Total, totalmente. Exatamente. Mas os tcholinhos do Twitter querem porque quer que... Ai, tem que votar sim no Lula, assim, pra regulamentar a mídia mesmo. E quem vai perder muito com isso vai ser a população no geral, né? Eu ia falar os senhores de idade, as senhoras, porque, digamos assim, esse pessoal mais velho, você acha que eles vão conseguir, sei lá, mexer no streaming lá? Você acha que eles vão pagar R$9,90 para assistir uma partida de futebol na Amazon? Não vão, pô. Muita gente ainda tem um rádio e a televisão como veículos de comunicação fundamentais, ou como o único meio de se comunicar com o mundo. Total. Se alguém é isso quiser, aí, né, discutir mais aí, né, não, deixando aqui o espaço aberto. Então é isso, Ronald. Era o que eu tinha pra falar mesmo. Não. Você falou a realidade, né, nacional do Brasil. E a coisa muito. O cenário lamentável que a gente se encontra. Não tem nem muito o que falar. Não tem nem muito. A gente é indignado. Como. Onde nós ainda estamos indo parar. É muito triste, né, ver o que está acontecendo, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E o pessoal, você é uma bolha muito pequena querendo ditar o que a maioria tem que ver ou não pode ver. Entendeu? E, poxa, é lamentável como as pessoas estão vendo isso e não fazem nada. Estão se deixando levar e se ludibriar por essa gente. Né? Que por sua posição política, sua posição ideológica, acha que todo mundo tem que ser assim de uma forma autoritária. E a gente tá cansado, né? Estamos cansados dessa politização. O mundo tá chato, né, Gafão? O mundo tá chato. Né? E pra encerrar o nosso programa, vamos dar uma notinha aqui, né? Que hoje o Tedros de Shortinho disse que a varíola do UEPA, a varíola do macaco, é emergência global. Só que aqui tá tendo muito caso na Europa e aqui tá de boa. Só que não, o problema é global. Sua opinião de Gatuno a respeito da varíola do UEPA, a varíola aí, né? Varíola do acaba, pelo amor de Deus! É a varíola do acaba, porque essa varíola é transmitida de forma, né, via coito. Aí. De pessoas masculinas. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Ih, rapaz. Pô, acabou o respeito, acabou o respeito. Se é que nunca teve aqui, mas acabou o respeito. Fala, gato, o que você acha aí dessa situação, dessa varíola? Aí, meu amigo, é complicado. Tá bom. Não. Pra não ficar muito no água molhada. Caguei, Pablo César. Eita. É, como eu falei, né, bicho? Tem que ter todos os cuidados, né? Não adianta nada eles falarem, ai, eu me cuido contra a Covid, não sei o que, mas se cuidar justamente com essa nova varíola que é complicada, né? Tem que se cuidar justamente. E justamente resolver essa situação pra não ficar uma coisa pior do que já é. É desse modelo. Fala, meu querido Ian Santana. É, então, né? Peraí. Esse tem uma pedra da Vale ou BR hoje? Isso é mais uma forma do pé do Zadanão de choquinho de querer atrasar a gente, de querer fazer alguma coisa pra nós, né? Mas pra quem não sabe, é o famoso os carniceiros, né? Os carniceiros. Simplesmente pra aproveitar que tava tendo alguns casos pra falar que o problema é global, pra dar aquele medo na população que eles tanto gostam, né? A verdade é que, sinceramente, essa OMS é uma palhaçada. Deveria se chamar a organização do mamadeiro safado, porque tá até arrumado essa desgraça. É isso aí. Não, ô Pablo, como diria Guilherme Tell, né? Pra você puxar na documentação do mundo, quantas vezes a OMS foi alarmista. Inclusive, ô Pablo, tava aqui no Instagram da guerreira, né, Rosiana, e no vídeo da convenção, olha quem tava lá, Guilherme Tell. Guilherme Tell, o grande Guilherme Tell. Dá um abraço lá, nele. Sorrindo e piando. Hã? Dê um abraço nele. Não, eu disse que ele tava lá, mas acho que ela não abraçou ele, não. Não sei, ele tava lá pra ver, ele tava lá pra ver algum deputado, alguém lá, ao puxar o saco, pedir um revólver. Mas, Fernando, dê sua opinião aí também a respeito desse caso. Se você quiser, quem quiser se abster aí, fica à vontade. Só um tema que eu acho interessante, né? Porque a própria mídia não dá espaço, porque como ele atinge uma classe específica da sociedade. Agora que vai ser mais atenção por causa da OMS, né? Mas pode falar. Então, uma coisa que eu ando percebendo nas poucas notícias que eu vejo sobre varíola do macaco, porque eu evito de ver esse tipo de coisa. Eu também, mesma coisa. De preservar minha saúde mental, é que, sei lá, tá tendo muita notícia de caso, mas praticamente não tem notícia de morte. A essa hora, nesse estágio da Covid, lá em 2020, já tinha uma pá de notícia de gente morrendo de Covid. Não, tipo, quando começou a Covid, todo mundo lembra. Pensava, meu Deus, a pessoa vai morrer. Oh, meu Deus. O cara pegou Covid, eita, vai pra UTI, vai ser tudo. Não é assim, gente. É porque como a gente não tinha muitas informações naquela época, a gente acabou agindo de uma forma muito preocupante, não é mesmo? Assim, sem muita informação, sem muito conhecimento, a gente agiu da forma que dava, não é? É, mas até que serviu pra gente aprender a se proteger e tudo mais. E eu acho que esse, tipo, a varíola, eu acho que as pessoas já vão se proteger melhor e tudo mais. O conselho que eu dou para as pessoas mais suscetíveis dessa varíola é usem camisinha. É isso aí. Agora, meu querido Gatuno, se você queria falar, agora você vai falar. Fala, fale. Bicho, é aquela. Os caras não tomam cuidado. Né? Pra quem sabe, né, os Gabriéis do Brasil são muito suscetíveis. Né? Então, nada melhor que um especialista aqui para dar sua opinião, né, a respeito. Mas enfim, isso daí é o que acontece. A pessoa vai lá, faz a cirurgia, não usa proteção, não usa nada. É, meu amigo, tem muita ceboseira aí, bicho. Mas enfim, aí acaba surgindo essas doenças aí do rato morcego, do pombo, do macaco. É um negócio do gato. hoje eu tava na praia, né, e eu vi do nada na areia uns pombos. Tipo pombo na areia. Pombo na areia. Aí tava lá comendo Marisabel, arroz, né, arroz, arroz. Tinha só um pouquinho, mas ela pegou daqui e jogou o resto do arroz pros pombos lá na praia. Na comida pro pombo. E o pombo vai. Sei lá. Né? Mas, é, fala, Gastão. Não, mas então, isso daí é a ceboleira, bicho. As pessoas não se cuidam, não usa proteção, não usa nada. E aí surge esses negócio aí. O rato não ser minimamente curioso. Mas é isso. E aí, que não tem nada a ver com a ceboleira dos outros aí, com a situação, né? Acabou pegando aí e fica complicado essa situação. Foi praticamente desse jeito que surgiu a AIDS na virada dos anos 70 para os anos 80. É aí, né? Aquele primeiro Rock in Rio ali foi um grande foco da AIDS, inclusive no planeta, pra quem lembra. Ali que espalhou muito a AIDS. Mas então, gente, hoje esse sabadão foi mais falado, mais conversado, hoje a gente nem tocou música, a gente deu prioridade à nossa conversa, né? E às vezes é bom o programa. Não tocamos o samba do Raul Gil. Ah, vocês ainda vão conhecer. Mas é, digo o seguinte, você de casa, né? Tipo, um programa mais conversado, às vezes você quer uma conversa de pé de orelha, a gente tá aqui, né? Mas na semana que vem a gente volta na Twitch com as nossas músicas. Hoje foi mais uma discussão de temas e logo num sábado, né? Aí, simplesmente homens que se reúnem pra conversar groselha no seu rádio, né? E Pablo, pode subir aí o nosso querido Gilberto Barros aí, nosso querido tudo. E olha, esse meu operador é um homem muito do esperto. Olha. Ai, esse meu operador aí é porreta. Mas então. Aproveita, começa essa despedida, meu querido Pablo César. Você que hoje foi muito no falante aí, pode falar. Exatamente, muito boa noite a todos que acompanharam o nosso querido Sabadão no Metrô aqui na Rádio Metrô. Aquele abraço a todos. Até o próximo Sabadão. Acho que no próximo Sabadão eu não vou estar, mas então até o próximo outro sábado. Aqui na nossa querida Rádio Metrô, a rádio que é cada vez melhor. Talvez é porque é o jogo, porque é 9 horas o jogo, né? 9 horas, exatamente. Mas é capaz de a gente estar até a meia-noite, entrar tarde, e depois do jogo você cola aqui. Beleza, fechou. Pois pau. Tá bom? É, meu querido Gabriel Lins, o gatuno, o homem aí, contra esse sistema aí da sociedade. Obrigado, Gatuno. Não. O sistema da sociedade, essa foi boa. Vai lá. Não, mas então, é isso, pessoal, né? O programa de hoje, apesar dos assuntos, né? Foi legal, né? Eu gosto daqui de estar com vocês, gosto de estar aí com o pessoal aqui, com todo mundo, né? Com os amigos aqui juntos, reunidos, com o pessoal, né? Que nos prestigia com sua audiência, muito obrigado. Você que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não. Está aqui ouvindo a gente, né? Começando a Não que isso seja uma vantagem para você. Sinceramente. Mas muito obrigado por passar o seu tempo aqui com a gente. E é isso, a gente espera, né? Voltar aqui semana que vem. Não? Mas então, a gente espera, né, tá de volta aqui semana que vem, ou mais um Sabadão na Metrô. Viu, Gatuno? Você tá aqui semana que vem. Cuidado aí, viu? Essa varíola aí, viu? Meu amigo, tem perigo não, bicho. Perigo, ou como diz o Maresco, pra não cair a live, a varíola. A varíola. Rapaz, acabou o respeito. É bacana estar nesse programa. Mas valeu aí, pessoal. Tamo junto. Sabadão na Metrô. Acabou o respeito. Tem que fazer essa vinheta. Meu querido Fernando Noronha. Despido aí. Alô, testando. 1, 2, 3. Estamos te ouvindo. Beleza. Obrigado, galera. Obrigado, Pablo, Gatuno, Ianzinho, Lucas Correia, Ronald. o Yanji da Silva, que estava aqui até metade do programa, e a você, nosso ouvinte aqui do Sábado na Metrô. O programa de hoje foi provavelmente a edição mais basic que a gente já teve. Então... Basic de rec de nada. Em breve vamos estar, né, no bunker, né? Patrocina nós aí, por favor. Eu tô reclamando um pouco essa porra do site do Lou, hein? Então, um abraço a todos e até semana que vem com mais um Sabadão na Metrô. É isso aí, agora ele, Ian Santana, Ian Sacana, Edir Macedo Pinto Seco. Edir Macedo Pinto Seco, esse apelido aí, esse apelido faz tanto tempo que eu falei uma vez, foi quando eu disse que eu tava muito doidão. Enfim, merda, olha só. Muito obrigado a você que acompanhou essa edição mais séria. A gente não fez muita bagaceira hoje, né? Que milagre foi esse, meu Jesus. Enfim, amanhã vai ter Corinthians e Santos pelo Brasileirão Sub-20, né? A garotada, os crias do terrão contra os meninos da Vila. Depois teremos Amigos da Metró com meu pai, Anjos, né, Silva. E terá, depois do Amigos da Metró, o Animo Plus com toda a galera. A galera é Animo Plus, né? Não, é porque às vezes eu falo Animo, mas aí Animo é porque eu lembrei de uma chamada. É porque eu lembrei de uma chamada que o comedor de açaí fez, né? De uma chamada de um spot lá, da chamada da rádio, ele chama, fala Animo. Não, cuidado com o LL, tava tão puto hoje que ele podia pegar uma bazuca e lhe matar, viu? Só por causa dessa pronúncia. E tô indignado que tá falando. Vamos lá. A nossa querida Animo Plus, né? E rapaziada, próximo sábado estaremos de volta com mais alegria, mais diversão e muita notícia séria. E muito bullying também, né? Que aqui a gente faz tanta graça. É o que mais tem nesse programa, né? Exatamente, mas é o bullying saudável, tá ligado? Essa rapaziada, muito boa noite. Hoje eu não vi a nega. Me libera, nega. Muito bem, gente. Só queria dizer uma frase antes de encerrar. Mas eu ainda vou falar, Zé Bubone. Quando você encerrar o programa, hoje a frase é sua, tá bom? Queria agradecer a todos pela audiência, pela paciência. É sempre bacana fazer o sabadão, esse é um dos mais diferentes, né? Das conversas mais maduras, assim, cabeças, né? E com certeza, né? Você de casa teve muito conhecimento. Busque conhecimento, já diria ET Bilu. Não é à toa que esse programa é líder de audiência em Ratão na mão. Mas, muito obrigado a todos. Desculpe a quem queria pedir música hoje, não tocamos. Mas na semana que vem a gente toca. Viu? Os pedidos da galera do povo nacional, mundial do Brasil. E. Porque uma marca registrada desse programa é não tocar os pedidos dos ouvintes. Se é uma marca registrada, o Sabadão é esquecer completamente. Mas. Abraço. Ô, Ronald, um abraço pra galera do distrito de Pau Grande, lá em Magé. Agora tem um monumento, né? Tem a placa lá. Eu amo esse lugar aí, né? Quem quiser tirar foto. Tira lá, tá bom? Meu querido Lucas Corrêa, obrigado pela presença também. E Gatuno, encerre aí o programa com a sua frase. Então, né? Como é que tanca o Bostil? Intancável o Bostil. Não perca amanhã, 3h30, Corinthians e Santos, Brasileirão Sub-20, 6h30, Amigos da Metrópole com Ian José Silva. E logo em seguida, Animo Plus com o Mr. Zap, Sérgio Rodrigues, Will Fall, eu, Pablo César e toda a galera galerosa da Mais Moedo Brasil. E segunda, 10 da manhã, tô ao vivaço, se Deus quiser, com No Ar, na Rádio Metrô e na Shockwave Radio. Tchau, Brasil, fique com Deus, boa semana, juízo, se dirigir não beba e se beber não dirija. É isso aí. Alô. As pessoas vão sentir. Esta é a Rádio Metrô, transmitindo pela internet através do site radiometrô.live, uma emissora da Rede Metrópole. Rádio Metrô, cada vez melhor. Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e, como sempre, estou aqui com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Vamos para mais um episódio. Hoje, pauta sugerida por ouvintes, hein, pessoal? Acho que a gente não olha as sugestões lá. A gente olha, sim, continuem sugerindo pautas lá pra gente. Não é isso, Klaus? É isso aí. Às vezes a gente lê a DM e não responde na hora, porque tá corrido, mas a gente tá sempre prestando atenção em tudo que rola lá. Boa. E a sugestão foi do Eduardo Ritalino, do podcast Batidão. Um forte abraço aí pra galera do Batidão aí. E hoje a gente vai falar sobre como seria um The Office brasileiro. E pra isso a gente trouxe aqui a Letícia Godoy, que também faz parte lá do nosso querido Moída Cast. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Klaus e Caio. Mas eu só queria dizer uma coisa. O Klaus segue traindo o Moída Cast, mantendo a amizade com o Eduardo Ritalino do Batidão. O Eduardo nos censurou, ele fez a gente ficar duas horas lá, Klaus, falando de macaco, e censurou o Kleber. Censurou. O Kleber quis esculhambar o Batidão por causa da demora da gravação, né? Podcast de 8 horas. E o Eduardo cortou. Os caras viraram flow do nada, 6 horas de gravação. Eu acho que então a gente convidou a Letícia justamente pra se defender dessa rivalidade que existe aí hoje, já que sim, o... Sim, tá existe certo. Uma rivalidade de MuidaCast versus No Batidão. Entendi. Exato. E aí, assim, pra quem não conhece The Office, que eu acho difícil, nós fizemos lá no episódio 16, né, um papo completo explicando o que é a série, falando dos melhores momentos, nossos personagens favoritos e tudo, porque The Office é essa grande obra de arte que representa o corporativismo atual. E representa muito bem, é quase um reality show, eu diria. Verdade. Mas pra quem não assistiu também, não tem problema. O que a gente vai falar aqui hoje é sobre o que seria o The Office brasileiro, ou seja, o que seria um programa de TV, uma série, retratando o ambiente de trabalho, de escritório, preferencialmente, aqui no Brasil. Sim. Mas vale ressaltar pra galera assistir The Office, cara, porque The Office é muito bom. Verdade. Vale a pena. É uma série diferente, né? Não tem claque. Cara, você tem que dar uma chance pra The Office. Você vai assistir o primeiro episódio e falar, ué, que merda é essa? Vai achar estranho. É, primeiro episódio vai achar estranho. Porque não tem trilha sonora, não tem risada. Não tem claque, não tem nada, mas dá uma chance pra série, porque você vai se identificar com alguma situação, você vai lembrar de alguma coisa, vai falar, putz, é isso mesmo. Vai, exatamente. O programa foca muito na vergonha alheia, né? Que também é o que a gente passa dentro dos escritórios, né, Klaus? O ambiente do trabalho é um ambiente de vergonha. De vergonha alheia, lógico. Todo tempo, cara. Sim. É aquele ambiente de constrangimento, que às vezes acontece alguma coisa, é uma situação de algum cliente, ou é algum chefe te falando alguma coisa que não devia. Quanto constrangimento eu já vi dentro do escritório. A pessoa virar e falar, nossa, aquela mulher é muito chata porque ela é crente. E a outra pessoa virar e falar, mas eu sou crente. Então, acontece isso diariamente. Exatamente. Nos escritórios do nosso Brasil. Sim, sim, sim. E acontece muito constrangimento também, porque o ambiente de trabalho, ele tenta ser sério, né? Você tá tratando com seriedade, tá tratando do seu trabalho, né? O que coloca pão dentro da sua casa, né, Klaus? Então, exatamente. Tenta ser sério. E é nessa hora que surge o constrangimento. E é por isso que The Office é tão engraçado e é por isso que a gente bate o olho na cena de The Office e lembra de cenas que a gente mesmo viveu nos nossos trabalhos, né? Sim. Exato. Então, hoje a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai definir quem são os personagens que não podem faltar numa comédia de escritório brasileira, né? Que tipo de chefe, que tipo de funcionários ali. E depois a gente vai tentar escalar um elenco pra que faria eles na TV. Ah, legal, hein? Gostei. Boa. Caio, você quer começar aí? Você tem algum modelo de chefe pra nós aí? Como é que... Cara, não, eu queria começar por algo muito mais importante que o chefe, e que é algo que eu percebo que não tem lá nos Estados Unidos, pelo menos pelas séries que eu assisto, não dá a entender que tem. Mas aqui é um membro fixo de qualquer bom escritório que se preze, que é a tia do café. Tia do café não tem como você fazer uma série sobre escritório no Brasil sem a tia do café. café. Já sugiro o nome de Neide pra ser a, um, o nome da personagem. Totalmente zorra total dessa ideia. Eu pensei a mesma coisa, cara. É, tem que ser estereotipada. É. Lógico, lógico. E aí tem duas possibilidades. Da onde eu passei, eu sempre vi que as tias do café, elas se dividem entre duas categorias. Que é, ou é aquela pessoa que é um doce de pessoa, uma pessoa assim, amorosa, que você vê que ela faz o café, não é com açúcar, é com amor, Klaus. Com amor, aham. Você sente gotas de amor, é, né? É, você toma aquele café quentinho e tal. Ou ela é esse doce de pessoa, ou ela é a pessoa mais fofoqueira do escritório. É. E uma não anula a outra, né? Que às vezes a pessoa é as Sim. duas, né? Que tem um... É, a pessoa que tem um coração amargo, gosta de falar dos outros, mas fingindo que não gosta de falar dos outros. Não. É porque eu tô até preocupada com ele, né? Porque você sabe o que aconteceu, né? Não que eu queira falar da vida dos outros, mas se afeta o meu trabalho, eu preciso... Jamais então... que eu levantaria pra falar de alguém, né? Mas você ficou sabendo do que aconteceu, de começa, né? E outra, mas eu falo na frente dele também, que não fala. Não fala, não fala. Não fala. Todo escritório tem, cara. Já passei por isso. Sabe o que eu acho que não pode faltar, cara? É, não sei se é a mesma pessoa da Neide, mas tem que ter a pessoa que todo dia vai se demitir. Porque sempre tem uma pessoa que ela fala assim, olha, eu não aguento mais, semana que vem eu vou pedir a conta, já falei com meu marido e não sei o quê, e nunca pede, verdade, tá 10 anos falando. Verdade. A pessoa tá 20 anos já na empresa e fala, eu não aguento mais isso aqui todo dia, e no outro dia a pessoa tá lá. Sim, qual o nome que a gente pode dar pra essa figura aí? Ah, rapaz, olha, antes de falar o nome, eu acho que é o seguinte, se fizer uma estatística de qual que é a frase mais falada no escritório, acho que eu não aguento mais estaria nas top 5. Sim. Sim. Ninguém aguenta mais, né? Agora o nome, não sei. Nome, eu não sei. Eu tô aqui pensando. Normalmente é um tiozão, é sempre uma pessoa mais velha, sabe? Que já tá mais experiente. Nunca vai ser o estagiário que tem que encaixa esse papo. Não, é uma pessoa não, que tá há 20 anos dentro da empresa. Ah, coloca aí funcionário sênior, então, foda-se. É o seu Arnaldo, né? Arnaldo, vamos por Arnaldo, então. Arnaldo. Arnaldo Sacomani, combina. Ah lá. É. Quem mais aí? Eu vim completamente despreparado pro programa, então tá nas costas de vocês, tá bom? O que vier, você fala, Letícia. O que vier, você fala. Uma coisa que eu encontrei em todos os ambientes que eu já fui, Klaus, acho que até já falei sobre isso aqui, mas eu vou falar de novo que me irrita muito, que é aquele cara que chega todo dia atrasado, mas nunca é muito atrasado. É uns 10 minutinhos. É uns 10 minutinhos. Ele chega 10 minutinhos atrasado, e aí, na hora que ele vê alguém saindo do serviço no horário exato, ou seja, 6 em ponto, ele fica fofocando, falando mal da pessoa. Ah lá, tá querendo sair logo, ó. Não fica um minutinho a mais aqui. Isso me irrita profundamente. Todo escritório tem um cara desse. É o famoso hipócrita, né? É, exatamente. Sim, mas eu acho bem pior o cara que chega uns 5, 10 minutinhos atrasado e ainda quer sair uns 5, 10 minutinhos antes. Aí acho muito pior. Aí é ruim. Entendeu? Aí é ruim, mas aí você tem que ter já uma moral com o chefe, né? Senão... Porra! Não, o cara tem que ser muito louco pra fazer uma coisa dessa, cara. Nenhum chefe aguenta ver o cara chegando todo dia e comendo 20 minutos do dia. Não, não dá. Se você quer comer tempo do serviço, você tem que comer no horário do almoço, que aí o pessoal não nota. Verdade. Agora, se é na hora da entrada ou na hora da saída, fica feio. Mas elegante, concordo. É, eu acho que também todo escritório tem um bonzinho que só se ferra. No caso do The Office, tinha lá o Toby, Sim. né? E no Brasil não é diferente, sempre tem esse cara. Inclusive eu já fui esse cara também. Ah, eu sou o Toby, total. Então, o cara que não sabe falar não. Ah, o cara que não sabe falar não sempre tem. Um Toby brasileiro, como que poderia ser um Toby brasileiro? Eu já tô até tentando pensar no ator. Toba, aqui. Né? Podia chamar Toba. O Toba. Toba. Faz sentido. O Toba, o nosso bonzinho. O bonzinho. O Gabe do The Office era um pouco isso também, que era o cara do computador e todo mundo enchia o saco dele. Ah, sim, mas ele era muito chato, né? Chato. Você falou do computador, Klaus, uma coisa que o escritório sempre tem, e quando não tem é terceirizado, né, é o cara da TI, né? O cara de TI, ele é sempre aquele cara que tá com aquela camisa polo, com aquele cabelo espetadinho com gel e aquele óculos sem armação aparente, sabe? sabe? É verdade, é verdade demais isso. E já faz uns 20 anos que não se usa mais gel no cabelo daquela forma, e os caras continuam usando. E eu acho que ficou um nicho mesmo. Acho que as empresas de gel já pensam no cara de TI já mesmo. Já pensa no cara da gel. TI, né? Mas tem razão, é muito estereotipado, né, o rapaz demais. Da TI já. Sim, normalmente um cara de 2,20 metros de altura, magrão, gelzinho. Sim. Magrelão, é. Nossa, cara. É muito real isso. Usa um tênis da Reebok. Esse é um cara... É um cara até que jovem aí, uns 26 anos. Sim, sim, um cara jovem. Podemos chamar ele de um nome jovem aí. O que, que tá tendo de nome de jovem? Rapaz. Eu ia falar Enzo. Enzo já deu tempo de fazer isso. Eu fiquei pensando. Eu acho que não. Os Enzo não tem nem 10 anos. No máximo ainda. Na faculdade, no máximo. É, seria um Lucas aí, é um, né? João Gabriel, né? Lucas. Um João Gabriel é bom. João Gabriel é bom. É, por João Gabriel. Mas como que seria o nome do cara que chega atrasado, então? O cara que chega atrasado. O arrombado que chega atrasado. Pode ser Rubens, né? Eu não sei por que, mas combina. Não consegui pegar onde tá a coisa, mas faz muito sentido. Porque Rubens é nome de vendedor de carro usado, né? É o cara que você espera alguma coisa dele, assim, já de não bater muito combinado, né? É. E como seria o nome do cara que ele... Tá ligado aquele meme, hi-hi-hi, levei vantagem? É aquele cara, ele quer levar vantagem em cima de todo mundo. Ele só tem cara de bobo, ele tem jeito de andar de bobo, mas ele passa a perna em todo mundo. Rapaz, é o malandro, né? É o malandro que se faz de bobo, porque, por exemplo, no The Office tem malandro, que é o... Ah, eu sempre esqueço o nome do cara. Todd Packer. Todd. É, tem o Todd que é bem malandro, mas não é bem esse caso, né? É, não. É o malandro, porque o Todd, ele já mostra que ele é espertão. No caso, é o malandro que se finge. É o bem brasileiro mesmo, é, né? Isso aí é bem BR mesmo. O bom malandro, que a galera gosta dele. Me lembra até o cachorrão do programa Pesadelo na Cozinha. Pra quem assiste Pesadelo na Cozinha, vai lembrar do cachorrão. Quem é você? Eu sou o Álvaro Ramos, o cachorrão. Sou o dono aqui do restaurante. Ah, sou dono daqui. Por que é cachorrão, não é? Porque eu chamo o povo de cachorrão. Oi, cachorrão, tudo bem? Aí o pessoal ficou falando que o meu apelido é cachorrão. Você acha que é uma coisa bonita, cachorrão? Eu gosto, eu acho bonito. Ah, que é, o cachorrão era Álvaro. Ah, ótimo. Então pode ser Álvaro. É. Me lembra também o Agostinho, mas eu acho que Álvaro em homenagem ao cachorrão. Inclusive Álvaro, parênteses, cachorrão. Vou anotar aqui que seria o apelido dele. O cara que já entra de óculos escuro no lugar fechado do trabalho. Aquela camisa aberta, os pelos pra fora. Bem... Poderia muito bem ser interpretado pelo Pedro Cardoso, né? Sim. Que é o Agostinho. Agostinho Carrara. Verdade. Pedro Cardoso no papel de cachorrão. Tá ficando bom o nosso negócio. O elenco tá maravilhoso, rapaz. Tá ficando bom. Depois a gente vai falar dos outros personagens. Por exemplo, a Neide, eu gostaria que fosse a Regina Casé. Ah, maravilhoso. Nossa, não. Maravilhoso. Não, eu tô dando uma olhada aqui nos personagens do The Office. Tem o Roy. O Roy é o cara meio bruto, né? Meio estúpido, assim, né? Com as pessoas. Quem que é o Roy? É o noivo da Penha. O cara que Penha. É noivo da Penha. Ah, Penha, noivo. Depois, tá. É. Trabalha lá no estoque. No Brasil, não seria igual, né? Porque o Roy faz meio tipo atleta do futebol americano. Ali, o babaca da escola, que no Brasil não tem, não. Né? O cara da jaqueta de esporte. O cara que trabalha no estoque não é esse perfil aqui, né? Pois o cara que trabalha no estoque é diferente. É aquele cara que fala errado, aquele cara que vai abaixar pra pegar uma caixa e mostra o cofrinho. É, né? Isso mesmo, é o tiozinho. É o tiozinho, exatamente. Tiozinho, quem que poderia ser? Tá com uma prancheta na mão pra fazer um negócio. Isso. Vamos ver nomes de tio. Omar. Omar é bom. Certo. Seu Omar tem que ter o prefixo seu. Seu Omar, é verdade. É verdade. Pra ser o tiozinho mesmo. Seu Omar. Que, aliás, outro cargo que necessariamente tem o prefixo seu é o porteiro ou o vigia, né? Que às vezes é a mesma pessoa. Esse cara também é figura carimbada de qualquer lugar que se preze. E já é cinquentão, é um cara cinquentão. Já é um mais cara velho ali, que o seu Omar. Com seus cabelos brancos, né, ali. Os dois até jogam um truco ali, mas é... Sim. Os dois discutem o futuro da seleção brasileira. Inclusive, o porteiro ou segurança ou vigia é sempre aquele cara que você fala bom dia e ou ele vai te perguntar quanto foi o jogo ontem, ou você vai perguntar pra ele, porque você também não viu. Então, verdade. Eu sei que você não gosta muito de futebol, Klaus, a Letícia, não sei, mas é o meu papo com porteiros é sempre esse, é sempre um ótimo papo, que você percebe claramente que o cara tem a desenvoltura suficiente pra ser treinador da seleção brasileira. Verdade. Especialista. Especialista. Inclusive, falando em futebol, né, cara, esse é o público-alvo do Cabé, né? É verdade, já aproveita pra fazer o jabazinho do DibraCast do nosso amigo Thiago Cabé, que começou aí há pouco tempo, tá com tudo. Pra quem não sabe quem é Thiago Cabé, ele é o esposo da Rafa, do MuidaCast, né, e que ele usa calcinha. O homem de calcinha. Sacanagem, divulga assim. Se você gosta de futebol e de calcinhas, vá lá ouvir o DibraCast. Eu não tava sabendo desse projeto do Cabé, eu vou cavar uma participação lá, que eu gosto muito de futebol. Opa, vai lá, é verdade. Cara, vai ser legal. É muito boleiro. Muito boleiro. O meu único feito no, na questão de futebol é ter tirado uma foto abraçado com o Birubiru. Tá lá no meu Instagram, tenho muito orgulho. Pô, cara, essa eu confesso que eu queria ter também. Ou com ovelha. Nossa, eu ia ficar muito feliz. Tem com outros jogadores do Corinthians também, mas o Birubiru é o cara que eu queria muito. Não, mas, há muito tempo. Mas é por isso, Clássico. O Birubiru, ele não é um personagem do Corinthians, ele não é um personagem do futebol. É. Ele é um personagem do folclore do brasileiro. Folclore. Essa é a questão. Exato. Tem aquela velha passagem do presidente do Corinthians, que era na época o Vicente Matheus, que perguntaram pra ele se ele ia vender o Birubiru. E ele falou, não vou vender nem Birubiru.